JCast. いつだって君のその心は偽ることなくそこにいるんでしょう。うつむかないで僕に見してよ。ありのままの君でいていいんだよ。 Dark Onyx. Oi. Lavendel. Oi. Johan. Oi. Cara, tem tanta coisa pra gente falar nesse rant, cara. Que eu tô com preguiça. Só você. Não, não fala não. Eu não tenho absolutamente nada pra falar. Primeiro a gente vai começar com recado, né, cara? Coisa que a gente não faz, não dá nunca. É, você que tá querendo isso aí, então vai você. Aí, precisa ganhar dinheiro. Desculpa, eu tenho meu plano de carreira bem definido. Se você ainda tem esperança de extrair algum centavo com essa porra desse blog, o problema é teu. Sei lá, se me tirar um livro de Dr. Who, eu tô feliz, pô. Tá bom. Você não vai gostar, não? Eu vou. Então, o que que acontece? Qualquer coisa que entra já é lucro, né? Esse é o meu pensamento, você tá aí criticando. É o pensamento do Johan. Johan, que é o cara dos negócios, né? É o cara da administração. Mas o que que acontece? Entramos pros programas de afiliados do Book Depository e do J-List. Você fala como se fosse uma coisa muito mais épica, muito mais exclusiva do que de fato é. Claro que não. A Valéria faz parte do Book Depository, a Tanko faz parte. Agora você fez soar como se elas fossem menos que a gente, então se até elas, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas você tá com outras pessoas que também tem, pô, que não é exclusivo, bora bola. Eu tô dizendo que qualquer um que tem uma porcaria num site, no Geosites, consegue fazer isso. Geosites não existe mais, existe? Se existisse. Mas, o que que acontece? Se você clicar no linkzinho aí do JCast ali do lado, na barrinha, tem um compras, eu separei, botei compras e toda sujeira de ads ali. Você comprar em um dos dois, a gente ganha uma comissãozinha. A gente não faz a menor ideia de qual é o perfil geral das pessoas que escutam, eu espero que não tenha muito menor de idade, porque quem não tem cartão internacional não pode comprar. É tudo internacional. Eu pedi o programa de filiados da Saraiva, né, mas não sei se vão aceitar. Porque eles têm eles vão escutar tudo pra decidir, né, e vão decidir não. Eu sei que o Submarino eu já tentei uma vez e não aceitaram, não. Tenta de novo. Lógico, eu não posso culpá-los. Não gostaram da gente, não, mas aí... A gente perdeu o Google Ads, né, uma vez. Por que a gente foi? Perdeu o Google Ads, porque o Lucano ficava apertando, clicando freneticamente, só ele. Isso foi nos primórdios, né? Exatamente. Mas aí o que acontece? Book Depository, você tem livros diretos da Inglaterra, com frete grátis, tem mangá. Livros direto da Inglaterra. Isso, direto da Inglaterra. Livros diretos das Inglaterras, lá pros seis das Europas. Pra vocês comprarem esses livros dessas Europas. Com frete grátis, tem bastante mangá lá. E eu quero comprar Fênix, então ajudem. E pra gente fazer um review aqui, ora bolas. E no J-List você tem coisas japonesas em geral, né, cara? Você tem POC, você pode comprar POC no J-List, sabia? Você pode comprar várias balinhas, as balinhas do Johan, você pode comprar tudo no J-List. Você pode comprar aquele iPad estiloso no J-List. Você pode comprar camisas, as camisetas de lá são muito legais. Comprar figures. Máscara cirúrgica pra você ir pra escola quando estiver doente. Você pode comprar figures, você tem bugiganga assim de computador. Você inventou. A Sofia, ela encontrou... Você pode comprar a Sofia tá se vendendo no J-List. Não, mas ela descobriu três coisas. Ela queria até estar aqui nesse rant pra comentar, mas ela não pôde, porque ela tá numa festa. Olha só que garota sociável. Lógico, sexta-feira à noite, quem é que não tá na festa? Tem três coisas interessantes que ela achou lá, que ela queria dizer aqui, que foi, primeiro... Caramba, que ela tá online, olha lá. A Sofia ali. Oh, mas que coisa, vamos chamá-la. Peraí. A Sofia ali. Olha ela atrás da caixa ali. Deixa eu chamar ela aqui, peraí. Sofia. Vocês estão aí? Por que que você tá aí e não me avisou, sabe? A gente já tava gravando e eu te vi. Eu falei do teu nome e o Live já te apontou aqui. Ah, agora eu vi. É que era pra você estar numa festa. Eu falei, olha a Sofia ali, como é que ela tá numa festa? eu confundi da festa. A festa é amanhã. Parabéns, Sofia. Eu tinha me arrumado e tudo. Sofia, diga pra nós, o que que você achou de interessante no J-List? Ah, a gente tá gravando nesse momento? Está. Agora incorpora, sei lá, finge que você tá de madrugada vendendo joia na televisão. Me diga, Sofia, o que você achou de interessante? Não, peraí, então. Vamos fazer igual o programa feminino, né? Igual Note a Note, sei lá. A gente tá aqui com a Sofia, que tem um recadinho pra dar pra você. Oi, Sofia. Tudo bem com você, menina? Como é que você tá? Ai, eu tô ótima, querida. Tá bonita, nossa, que prazer com essa roupa, estar aqui. Adorei sapato. Ai, obrigada. Eu comprei lá na Daslu. Nossa. Agora até você ficou triste, né? Mas tudo bem. Ah, tem que fazer recadinho pra gente do J-List. Como é que é essa história aí, Sofia? Conta pra gente. Não, o J-List é um ótimo site. Não, de verdade agora. Não, é um site legal. Eu tava me mexendo aqui agora mesmo. Tem um monte de coisa boa e baratinha. Umas coisas estranhas também, mas tudo bem. O que ela comentou comigo no MSN foi o seguinte. Sukumizu, aquele maiô primário. É muito fofo. Sabe? Do mundo, cara, abre aí pra mostrar. Gente, é a coisa mais Eu vou colocar o link do Sukumizu, escrito Sofia assim no peito, sabe? É, ela achou também um vibrador pra iPod. Você coloca no seu iPod, ele vibra conforme a música. E tudo hoje em dia tem pro iPod, gente. Tudo. Medo, tudo bem. E ela achou também uma calcinha Chimapan listrada que eu prometi dar pra ela. Vou dar de presente essa calcinha pra ela caso as pessoas comprem no J-List pro JCast. A primeira coisa que eu vou comprar vai ser a calcinha da Sofia. No comments. É, isso foi doentio. Isso foi doentio. Mas ela já deixou bem claro que ela não vai modelar, pelo menos não pra vocês. Então. Nem pra ninguém! Pra ninguém, entendeu? Pessoa. Tem daqui uma curala também, não tem? Tem. Ah, é, o J-List, ele tem a parte... Tem Tenga. Ele tem a parte menor de 18 e tem a parte maior de 18. Que é o Tenga. Que interessa, obviamente. Muito Tenga, tem o baratinho, né? Tem o Tenga baratinho que ele é descartável, acho que depois de uns 30 usos você não pode usar mais. Então, peraí, depois de 30 usos, então vai durar o quê? 2 dias? Basicamente. E tem o lavável, né? É, o relavável. O lavável é ótimo. O lavável, que ele é bem mais caro, só que em compensação você vai comprar ele só uma vez e trocar, sei lá, em um ano. Ou não. Boa pra cozinha também. Tem utensílio de cozinha, tem... Na parte de mais de 18 anos? Peraí, utensílio de cozinha pra cozinha ou pra... Pra cozinha mesmo. Ah, tá. A parte de menores de 18 anos. É que assim, no cantinho pra direita, você vai ver assim, bem pequenininho. Pequenininho não, mas bem discreto, né? Adult Corner. Aí você já sabe o que tem lá. Não, é quando a pessoa clicar no link, vai perguntar se ele quer ir pra parte com produtos adultos ou sem produtos adultos. Ah, é verdade. Tem aquela parada, aquelas pilulazinhas que você coloca dentro. Tem também. Ah. E tem um ovinho do Tenga, que é um ovinho que vem com um líquidozinho dentro pra você jogar no teu Tenga. E ele tem sensações diferentes. Vocês só ficaram falando da parte... Eles estão falando da wishlist do Darko, né? Você pode comprar lá também. Agora não sabe mais, ó. Deixa eu falar. Você pode comprar lá mangá em japonês, você pode comprar antologia, você pode comprar revista de moda, você pode comprar artbook, você pode comprar tudo, basicamente. CD, DVD. Tudo que vem do Japão, que tá em japonês, você pode comprar lá. É, mas deixa a Sofia fazer propaganda. Ela tem que fazer. Não, eu quero que a Sofia faça propaganda de outra coisa. Ela é uma pessoa bem literária. Então dá umas dicas de livro aí pra o pessoal comprar no Book Depository. Ah, sim. O Book Depository é ótimo. Tá um preço ótimo. Todos os livros. Eu tô quase comprando um dos livros de Doctor Who, igual o pessoal já comprou aqui depois que o Darko fez propaganda no Twitter dele. Eu não sei, é que eu não tô com medo de falar um livro, porque eu não sei se tem, eu não tô com um negócio aberto. Ah, mas tem tudo lá. Aquela série que você me disse, Hunger Games, tem toda lá. Isso que eu ia falar, uma série ótima que todo mundo tem que ler, se chama Hunger Games, em português ficou Jogos Vorazes? Saiu só o primeiro aqui, são 3 livros, né? Uhum, vai virar filme ou vai virar série isso? Porque... Eu acho que eu vi um negócio muito por cima, não sei, mas talvez... Tô vendo umas notícias aí do casting que já começou, só que eu não faço ideia se é uma série ou se é um filme. Acho que é filme. Ou seja, pegue agora, enquanto ainda todas as menininhas não pegaram, e falar como o Peta, que é o nome do menino, é maravilhoso, perfeito. Resumindo, se você quer ser aquele cara, aquela pessoa que fala que conheceu primeiro que todo mundo, essa é a hora. Sim. É, ou eu que li isso em, sei lá, 2009 ou 2008. Veja só, aí, ó. Eu conhecia isso antes de virar modinha. Ah, eu também adoro falar isso com algumas coisas. É, ou tipo, Sook Stack House Series, antes de virar True Blood, que depois todo mundo leu, coisas desse gênero. E a Sofia, realmente, o negócio do Hunger Games eu comprovo, porque eu acho que ela mesma me recomendou isso há séculos atrás. Sim, eu já quase comprei esse livro umas 1000 vezes. Ela sempre falou muito bem antes de todo mundo tá falando. Tem muita aventura, muita ação, tem toda a parte meio moe também, se vocês quiserem. É sobre basicamente uma garota num mundo diferente, mas é esse mundo, mas num mundo pós-apocalíptico, e as aventuras dela, quando ela tem que matar várias pessoas. Pra comer? Mas é melhor que isso. Não. A Sofia, ela leu Harry Potter ainda na versão original no guardanapo. É, quando a J.K. Rowling escrevia no guardanapo no barzinho. Não, a lenda urbana é que a J.K. Rowling começou a escrever Harry Potter no guardanapo no barzinho, que ela não tinha dinheiro pra papel. Que escreveu no guardanapo e o filho dele vai lá catando o papel dele. Ah, do Tolkien, pô. Ah, não, o Tolkien não é guardanapo. O Tolkien, sei lá, escreveu pelas paredes, pela sola dos sapatos, na cara. Espelho, foi lá o Vapor pra ver de volta. Aí o filho dele pensou assim, bom, qualquer carreira que eu vá seguir não vai me dar tanto dinheiro quanto escavar as relíquias do meu pai, né? Então qualquer coisa inacabada que ele tem eu vou lançar. Johan, agora o jabá é seu. Tem toda a série Discworld lá do Terry Pratchett. Por que as pessoas devem comprar? É porque simplesmente é a melhor série de livros de fantasia ever, que já fizeram. O cara é o cara. Pratchett é ateu, vamos lá. A Sofia discorda, obviamente. Ela discorda por quê? Harry Potter. Eu li Harry Potter, eu li Harry Potter inteiro. Eu também gosto de Harry Potter. Mas você já leu algum livro da série Discworld, Sofia? No comments. Eu odeio não ler as coisas e falar que outras coisas são melhores. Eu li as duas e eu tô dizendo assim que o cara é brilhante mesmo. O cara é brilhante. Agora é a hora que chega alguém de 40 anos defendendo Tolkien. Mas todos esses chuparam do Tolkien. Não, mas eu li todos os livros do Tolkien também, mas eu vou te falar, o Terry Pratchett, o negócio dele é que se você gosta de humor... Peraí, se preparem que agora o Johan vai falar que o Pratchett é melhor que o Tolkien e eu vou querer ver essa chama se espalhar, vai lá. Eu não vou falar isso porque eu gosto dos dois, o que eu tô falando é que Terry Pratchett é comédia, o Tolkien é fantasia pura, o Tolkien é o melhor nisso, mas no patamar assim de fantasia comédia, de, tipo assim, de inteligência assim, de contar uma história, que é divertido. Tolkien de burro, veja só. Não, o Terry Pratchett... Diga aqui, Johan, Terry Pratchett seria o Douglas Adams da fantasia? Isso que eu ia falar, o Terry Pratchett, ele mexe com o realismo fantástico, tipo o Douglas Adams, né? Exatamente. Cara, e é assim, tipo, todos os personagens são bons, todas as histórias são bem escritas, o mundo é bem elaborado, até as cidades têm vida, as cidades são personagens, assim. É muito legal, cara, vale muito a pena. Você lê o primeiro, você vai querer ler todos os outros, pra ter certeza disso. E do Artemis Fowl, ninguém gosta? Só eu que li? Já li também. Eu li o primeiro Artemis Fowl, eu gosto, é legal. Eu li meu todos. Irmão Léo. Quem eu gosto que também. Meu irmão. Eu gosto tanto, ninguém fala disso, não vira filme, não vira desenho, não vira nada. Né? Bem melhor pra ganhar filme do que aquele lá dos deuses olimpianos, qual é o nome dele? Ah, acabou careiro, Percy Jackson, sei lá. Percy Jackson. Agora vai ter um, cara, muito louco. Vai virar filme agora, é uma série inglesa. É não sei o que, Peele, tipo, sei lá, Oscar Peele, John Peele, uma coisa assim, é o nome do livro. E o nome é Peele porque ele encolhe e ele enfrenta perigos no organismo das pessoas. Nossa, isso me lembra um desenho. Isso me lembra aquela animação. Não, me lembra Viagem Insólita, aquele filme. Mas... Lembra aquele filme que é metade desenho e metade live action com o... Como é que é o Bill... esqueci agora, que ele entra dentro... Educativos que me passaram lá pra quinta, sexta série com exatamente o mesmo plot. Não, tem aquele filme Viagem Insólita, né? Que o cara encolhe na navezinha e ele é injetado no cara lá que tá sendo perseguido. Tem uma história dos Vingadores também, que o Homem-Formiga fez isso? Não, foi o Ares que encolheu e entrou no organismo de alguém. A mulher do Ralph Dibny morreu por causa disso, né? A outra mulher ficou maluca, pegou a parada do Capitão Átomo, encolheu e entrou no cérebro dela. Isso porque mesmo. Acharam uma pegadinha no cérebro dela, né? Isso mesmo. Crise de identidade. Mas e o nosso já batem várias novelas lá de Doctor Who. Que vale a pena. Um segundo, achei Hunger Games aqui da Suzanne Collins em paperback e tá $8. Porra, baratinho. Tão barato que a Sofia vai comprar pra mim. Porque... E as novelas de Doctor Who são tudo isso também, tipo $6. Eu acho que a mais cara tá, sei lá, $10. Livro tudo lá, com frete grátis. Livro lá é tão baratinho, mas né? Dá uma pena. Não se esqueçam de... Não faz www, eu não vou falar o resto. Vai pelo site do JCast e clica. Senão a gente não... O Darko não ganha nada com isso. Eu não tô ganhando nada. Você vai ganhar uma calcinha, ora bolas. Igual o Long agora. E como o Johan falou, não tá na home. Você tem que entrar em algum post, alguma coisa, vai estar lá no sidebar, lá embaixo. Eu não quis encher o site de Mundis, deixei bem esse reservadinho lá do lado. Então você vai lá, só se quiser ajudar a gente mesmo, não quero catar corno não. Isso mesmo, ninguém vai se sentir atacado, porque sempre tem alguma coisa a ver que pelo menos uma das coisas você vai gostar, assim. Você não vai ter que clicar à toa. E se o povo começar a dar um feedback positivo nesse sentido, a gente vai cortar a hipocrisia e vamos colocar logo a porcaria do link de doação. No PayPal, é você PayPal. Simplesmente dá dinheiro pra gente e pronto, para de reclamar. Ah, e no post também eu vou colocar... Os americanos fazem isso, porque a gente não pode fazer isso. No post também eu vou colocar uns links de algumas coisas que a gente já comentou, mangá, que não tem aqui que vende lá, tipo Detroit Metal City. O Johan mandou pra gente... Death Century Boy, tem todo lá. O Johan mandou pra gente duas edições, né, do Channel Century Boys. Os mangás do Tezuka. E as edições são maravilhosas, assim, é muito mais bonito do que até, assim, se rolar essa edição aqui no Brasil, eu vou comprar, obviamente, vai ser legal. Só que não vai ser tão boa como essa edição americana, que é muito de luxo, é muito bonito. Uhum. Uma que eu vi legal lá nos Estados Unidos, que deve ter nesse site, é a edição compacta com todos os mangás de Azul Manga Daioh. Todas as edições de Azul Manga Daioh. É bem legal também. É legal. E pra essa moçada que gosta de... Vou tirar agora os clientes da Tanco. essa moçada que gosta de yaoi, que yaoi's que nunca vão ser publicados. Compra pela Tanco, tadinha. Compra pelo J-Cash que a gente manda pra ela. 2%. 2% de 2%, ótimo. Foi ontem que a gente falou da temporada passada, né? Eu não sei o que tá acontecendo com o ano, quando o Darko virou pra mim. É, a gente tava discutindo qual vai ser os próximos assuntos, não sei o quê. Eu falei, já tem a temporada, né? Falei, como assim? É, cara, Spring Season já tá aí, você não percebeu? Como assim? Já acabou tudo? Aí eu fui lá, não, realmente, todas as séries, eu vi um episódio só. Não vi mais nada daquelas séries. Eu tava acompanhando algumas e por isso que eu tava sabendo, né? Eu só acompanhei Madoka mesmo e o resto eu ia deixar pra terminar pra ver tudo e tá? Tal. São séries curtas mesmo. E aí foi muito mais rápido do que eu esperava e pum, já tá nova temporada. Nossa, um mundo... Mas é sempre rápido, cara. Foi 3 minutos. E o Johan quis teimar comigo. Eu falei com ele que o terremoto não ia atrasar nada. Ele tá teimando comigo que ia. Você sabe que assim, teimar com o Johan é inútil, né? Eu nem tento mais. Não vai sair anime nenhum. É, Johan, isso aí. Eu não falei isso. Eu falei só que ia atrasar e atrasou. Atrasou o quê? Atrasou. Então cadê o resto das coisas? Que resto das coisas, cara? Já devia ter estreado tudo, velho. Como assim? A gente vai falar sobre tudo hoje? Quem disse que já devia ter estreado tudo, cara? Semana que vem estreia o resto. Sempre estreia uma semana uns e outra semana outros. Nem vem. Principalmente essa temporada. Que eu ia comentar, a temporada de primavera é a temporada que mais tem anime. E que mais tem anime que vai ser grande, sabe? Que vai ter dois curos ou que vai ser infinito da Jump. Então vai ter bastante coisa pra gente falar, bem capaz que dê dois programas ainda um blocozinho no terceiro com o que sobrar. É, acho que não. Eu resolvi dar uma... Resolvi dar um sentido pra ordem que a gente vai usar dessa vez. Então eu vou comentar um pouco mais do canal, onde saem os animes e tudo mais, o horário e etc. Que... Mesmo porque tem umas escolhas bem interessantes aqui de slot, de... animes que substituíram outros no mesmo horário que não faz o menor sentido, mas deve fazer pro japonês, porque afinal de contas o investimento é grande, eles não querem perder dinheiro. Eu acho que eles ainda não enlouqueceram, então a gente vai aqui tentar entender por que que Dog Days passa no mesmo horário de Rio Rainbow Gate. Então vamos começar logo pro X-Men. Nossa, hein? É. De cara, assim, sabe? Tipo, pá! X-Men, o mais novo fruto dessa parceria Marvel-Madhouse. Já tivemos Iron Man. Que Iron Man, eu devo dizer que eu assisti, eu tô assistindo. Você comentou comigo. E Johan não gostou, né, Johan? Eu falei que eu não gostei dos elementos que eles usaram ali. Eu achei que ficou bem clichêzão, assim. E aqueles vilões que eles criaram, eu não gostei. Eu não gostei da maneira como eles desenvolveram a trama. Eu tô no, sei lá, já vi uns 5, 6 episódios, assim. E eu devo dizer que é bem melhor do que eu tava achando, quer dizer, eu... Você me falou que em especial você tá gostando das cenas de ação. É, basicamente é isso. Na verdade, a animação da armadura dele e as cenas de ação são tão legais que meio que pra assistir assim, por diversão, eu sublimo a história, que é meio bobinha mesmo, a caracterização não é muito legal. Os personagens originais são um saco. Tem uma repórter japonesa lá que até agora não disse a que veio. Ela não serve pra muita coisa. O Tony Stark não é tão legal assim. Não. Esse que é o problema, assim, se você... por exemplo, eu que não tive contato com os quadrinhos, mas eu vi o filme, aí você vai pegar no anime, você vê a interpretação do Tony Stark bem diferente, sei lá, bem estranho, aí não fica legal. Eu não gostei, por isso que eu devo dizer que eles tentaram fazer um Tony Stark parecido com o do filme, e inclusive até porque nos primeiros episódios não tem origem do Homem de Ferro, então eu pensei, bom, se eles estão soltando um anime que você já tem que saber a origem do Homem de Ferro, obviamente então a origem deve ser a do filme, porque é a que mais gente vai conhecer. Mas aí até que no quarto ou quinto episódio, não sei, rola uns flashbacks da origem dele, e é meio diferente, é uma mistura, assim, uma grande. Ele enche a cara em algum momento, não? Até agora, não, eu acho que não vai rolar isso. Aí depois, enfim, aí teve... Depois teve Wolverine, né, que a gente comentou aqui. Então, só pra gente seguir a ordem, então teve Iron Man, que é razoável, tem partes boas e tal, teve Wolverine, que aí eu já não sei, o primeiro episódio é bem ruim, o resto eu não sei. Eu vi o primeiro e o segundo, você viu mais alguma coisa, Johan? Eu vi também o segundo, que lembro que a gente tava conversando, daquela batalha de espada de madeira versus garra de adamante. Aham, uhum. Pelo menos ele corta logo, né, a espadinha. Uhum. Eu devo dizer que eu baixei a série inteira, então eu devo assistir em algum momento pra aproveitar o embalo do Iron Man. E agora a gente tem o X-Men. E devo dizer que aparece um Wolverine no Iron Man. Eu acho que o Wolverine do Iron Man é o Wolverine do Wolverine, não é o Wolverine do X-Men. É, o Wolverine do X-Men, ele não é tão magriça, né, ele tem o cabelo do Wolverine mesmo. É, isso que eu tô querendo dizer. Só que ele é altão, ele não é baixinho, que nem nos quadrinhos. E, Johan, eu quero começar pela tua opinião, cara. O que você achou do X-Men? Você é o mais propício aqui a não gostar. Dos três, comparando Homem de Ferro, Wolverine e agora vendo o X-Men, foi realmente o melhor. A animação tá no começo, assim, aquela cena da Fênix é muito legal, muito bem feita. É que, assim, o que eu acho, assim, o X-Men, ele é mais... mais cafona, assim, com as roupas, as situações, assim, e aí combinou com esse estilo que a Madhouse tá usando pra fazer as adaptações da Marvel. Então esse estilinho, o X-Men já é mais cafoninho, assim, pegou esse estilo como é que chama? De padronizar as coisas pro estrangeiro que a Madhouse tá fazendo, até que combinou legal, ficou, uns elementos ficaram bem interessantes, assim. Eu acho que é outra coisa, eu acho que pela gama de personagens muito grande, você não fica tão focado, assim, nos probleminhas que um ou outro pode ter, sabe? Porque se você tiver meio enjoadinho de um, já tem outro personagem ali, tem muito personagem. É, e ainda então assim, você acaba não se incomodando muito com aqueles estereótipos do que o japonês, como o japonês vê o americano. E como os poderes são variados também, a ter mais chance de explorar diferentes cenas de ação e tal. Então também, se por acaso rola de focar num personagem só que não ficou legal, daqui a pouco vai ter outra cena de ação que vai funcionar melhor que a anterior e tal. Sim, não vai conseguir direito. Fala, eu ainda achei que eles pouparam, né, personagens, porque X-Men tem tantos personagens. E eles focaram ali só no Professor Xavier, no Wolverine, na Tempestade, no Fera e no Ciclope. Parece que eles vão... Eu sei que na abertura aparece a Emma Frost, não sei se ela... É, eu imagino que eles vão aparecer aos poucos, mais alguns, né? Eu espero, tem tantos personagens. A Emma Frost deve aparecer com o Clube do Inferno, já vai aparecer aquela... Sempre esqueço o nome dela, aquela japonesa que tem uma armadura que eles estão indo buscar no Japão. Aqui não era japonesa e virou japonesa depois? A Psylocke? Não. É recente, eu acho que ela tem uns 5 ou 6 anos só nos quadrinhos. Okay. Que foi, é aquela garotinha que eles vão buscar no Japão? É ela. Ela tem tipo uma armadura de energia em volta. Não, 5 ou 6 anos, não 20. Eu achei que a garotinha do Japão fosse uma personagem original. Não, ela existe nos quadrinhos. Eu ia até perguntar isso pra vocês, porque se tem alguma coisa ali que realmente é fiel aos quadrinhos... Não dá pra saber se vai ser baseado em alguma coisa, né? Parece que você passar logo depois da Fênix Negra, tudo bem, só que aí o trama daí em diante não fica muito claro do que vai dar. A própria trama da Fênix é diferente, pelo jeito é alguma coisa que deixou a Jean fora de controle mesmo. Sim, não? Sim. Que eu gosto muito, que é parecido com a trama usada no filme X-Men 3, e eu gosto muito mais dessa trama do que... Eu odeio quando um personagem é possuído por outra coisa. Eu adoro quando a loucura é dele mesmo. O único personagem que eu perdoei foi o Hal Jordan ser possuído pelo Parallax ao invés dele se tornar, porque pra começo de conversa foi a virada dele de herói pra vilão tinha sido abrupta e ridícula demais. Uhum. Então precisava ser uma entidade eu possuindo ele pra fazer sentido. Agora o negócio da Jean, eles inventaram depois que a Fênix é uma entidade cósmica, que eu não achei tão legal. Eu acho mais legal isso, ela que é uma montante poderosa demais e ela perde o controle dos próprios poderes, eu acho mais interessante. Acho legal eles terem usado esse elemento no anime. Mas eu acho que o consenso aqui é esse, né? Da Marvel, por enquanto, foi o melhor e provavelmente com chance de acertar, né? Tem chance de, no fim das contas, ser um produto que no total é bom. Eu acho que esses animes, eu acho que eles devem ficar melhores dublados em inglês. É, eu também tive esse mesmo problema. Cara. É, porque assim, eu até reparei isso, né? Porque, tipo assim, essa caracterização que a Madhouse tá dando, sempre o estrangeiro parece que o estrangeiro é aquela pessoa nariguda que grita o tempo todo, fala pausadamente quando tá conversando, né? Todos os homens falam muito grosso e todas as mulheres têm voz de gostosona, né? É, eles são todos enormes, assim, e falam coisas que japoneses não falariam normalmente, sabe? E saem gritando, eu te amo, então isso ou aquilo, né? Tem sempre esse como é que chama? Eles tentam fazer uma ocidentalização ali, e é meio irritante ver ela falando Sukoto, sabe? Não. Fênix Cropsio. Não. O Wolverine, até agora eu não entendi direito como é que eles falam Wolverine, é muito bizarro. É um Wolverine, um negócio assim. É uma coisa muito... Wolverine, né? Fica é escroto. Wolverine, algo assim. Eu acho isso meio que me distrai, porque assim, aquele negócio, né? A história do anime não é tão profunda assim, então já te deixa meio... Pra você sair dali da história é fácil, qualquer coisinha te distrai. Se passar um pardal voando, você já presta mais atenção nele. Uhum. Então, essa dublagem eu acho que distrai um pouco. pouco, não sei, fica forçado. Então, de repente, isso aí dublado em inglês, né? De repente, se algum dia vier pro Brasil, dublado em português deve ser interessante também. A gente tá acostumado a ver X-Men em português, né? Então... Então, isso na hora que eu assisti me remeteu àquele desenho antigo do X-Men, que eu assistia pra caramba. É interessante que aquele desenho ele fez um certo sucesso no Japão, né? E até a abertura japonesa, que todo mundo sempre posta por aí, que é muito mais legal do que a abertura americana, abertura japonesa. Legal de você falar que a menina tem uma certa importância, porque eu fiquei pensando, meu, por que que uma garota sumiu e eles vão mandar, tipo, os melhores X-Men atrás? Não, eu não disse que ela tem uma certa importância, não. Eu disse que ela existe nos quadrinhos e não é uma personagem antiga. Por isso que muita gente não conhece. Ela deve ter existido há uns 5 ou 6 anos aí. Foi criada nos anos 2000. Não, aparentemente estranho, né? Ali, a escola do Xavier, aparentemente aquilo ali. Aquele grupo que tá ali são os veteranos, né? Os mais próximos deles são os X-Men mesmo. E provavelmente a escola devia ter os outros estudantes mais novos e tal, que quando acabou, eles debandaram. Daí os únicos que o Xavier tem pra contar são aqueles. Então não é que ele tá chamando os melhores. Provavelmente não tem outros mesmo. Naquele universo ali, os X-Men são aqueles e ponto. Eu queria ver a Jubileu, porque uma Jubileu em estilo anime deve ficar bem legal, né? A Jubileu não dá certo em mídia nenhuma, né? No filme, Eu adoro a Jubileu. Pra ela. Nos quadrinhos, esqueceram ela completamente, né? Em desenho nenhum ela aparece direito também. Putz. Mas eu gosto da Jubileu porque aquele desenho antigo do X-Men, a Jubileu era mó legal nele. Eu quero a Vampira, né? A Vampira, realmente. Mais rápido possível. Sem um Gambit, de preferência. Eu quero o Gambit também, pô. Quem fez a Vampira no filme foi a Suki, né? Foi. Sim. Ana Paco. X-Men, ele passa na Animax às sexta-feiras, às 10 da noite. Japonesa, né? Animax. Japonesa. Animax daqui passa, sei lá, as aventuras de Hannah Montana. Mas enfim, Oretachi Nitsubasa Wanai. Qual é o apelidinho desse? Oretachi só? Oretsu? Oretsuna? Oretsunai. Oretsunai. Oretsunai. Esse eu quero ver o Johan primeiro. Johan, o que você acha? Vai lá, Johan, sua vez. Sério, sem zoeira, eu não consegui entender. O primeiro episódio. Você realmente acha que alguém conseguiu? Eu fiquei, depois que eu terminei de assistir, eu fiquei aqui parado e eu, caramba, o que foi que aconteceu? Eu tava assistindo e conversando com o live, eu completamente perplexo, sabe? Sem saber o que eu devia sentir, porque eu tava muito confuso. Apareceu um monte de personagem, aí o personagem, uma tsundere, um cara nada a ver, o outro, aí daqui a pouco muda de cenário e vai pro colégio, tudo. Aí, nossa, e todas, cara, as situações culminam em alguma calcinha de alguma forma, então, ou a ausência da calcinha de vez em quando, né? Então deixa eu botar ordem aqui nesse raciocínio confuso. Quando eu vi o thumbnailzinho da imagem, obviamente eu falei, pô, esse aqui vai ser o anime vazio de fanservice puro da vez. Sem contar que o thumb que você viu provavelmente foi do jogo no qual esse anime foi baseado, que tem um traço bem diferente. Ah, aquele monte de menininho, um nomezinho gigante, então vai ser mais um meu irmão quer dar pra mim da vida aí, da temporada. Daí quando eu assisti, aí o Darko veio me falar que tava todo confuso e tal. Aí eu assisti, eu devo dizer o seguinte, que você tem uma forma de você fazer fanservice, um anime de fanservice, essa é a forma. Eu achei extremamente divertido. Ser apresentado de uma montagem louca que te distraia. É confuso, é maluco, é despretensioso, não engana, é bem honesto no que ele tá querendo fazer, a todo momento tem um locutor, né, de rádio maluco que no aparece. No final, na chamada do próximo episódio. No começo também tem. E ele vira e fala que, ó, próximo episódio, a gente vai continuar colocando, arrumando desculpa pra mostrar calcinha, panty shot, atrás de panty shot, que se você não gostou, dane-se, entendeu? Que é o que basicamente todo anime com esse foco faz, no fim das contas. Eu acho que a principal diferença de Uretashi Mitsubasa é essa montagem louca, ele tem... É isso que eu tô falando. As piadinhas, tem sacadas visuais, tem gags visuais o tempo todo, sabe? Muito bem encaixadas, com um timing muito bom, sabe? Não dá pra dizer qual é o plot, porque é inexistente. Inclusive, se você for procurar na Wikipedia, não tem plot. Eu não achei a descrição do... Você achei em algum lugar, Yor, a descrição do plot desse troço? Não. Eu vi que era um erogê só. O que a gente vê é o seguinte, são 3 núcleos de personagens, cada um, sei lá, 5 personagens. Então, esse primeiro episódio é uma overdose de personagens e eles estão meio que vivendo o seu dia a dia ali. É aquele negócio. Todos os personagens são... Tem as personagens básicas de erogê mesmo, não é nada muito profundo, não tem muita entrelinha ali, então realmente é um eti mesmo pra mostrar a calcinha, só que geralmente a gente fala mal disso quando não tem nada mais além disso, então tipo, se o personagem ou se o personagem é muito sem graça ou muito sem carisma ou não tem nada em especial na história, na forma de contar aquilo que torne diferente de alguma forma, ou então se a parte do fanservice é muito grosseira demais, ou é muito nojento, ou é muito ou então fala com taras muito específicas demais, que é difícil você se relacionar, ou então tem, isso eu vou falar por mim, assim, quando tem muito excesso de fluidos corporais, que é meu problema principal com Queen's Blade, que é a mulher soltando leite, enfim, não é legal. E esse, o ponto positivo desse é o seguinte, sim, tem calcinha a cada 5 minutos e tal, mas além de uma montagem interessante, os personagens, o design deles é interessante, o design principalmente dos homens, geralmente os homens nesse tipo de anime são umas folhas de papel, nesse eles pelo menos tem personalidades que são básicas, mas pelo menos é alguma personalidade, não é a total ausência dela como geralmente acontece. É, se esse anime tem dois pontos positivos, é isso, é a montagem, que tem um time muito bom, como eu já falei, E os personagens masculinos que existem. É. Eles servem pra algum. Eles existem, tem uma personalidade tanto fisicamente quanto de personalidade mesmo. O traço é diferente daquela coisa, mas geralmente o personagem. Geralmente, esse tipo de anime. O traço não é diferente. Os caras têm personalidade física. Tô falando diferente pra esse tipo. Mas o traço em geral é a mesma coisa. Tô falando, pra esse tipo de anime, geralmente tem um cara só pra completar. E esse cara vai ser aquele japonês de cabelo preto, escorrido, branquinho, pá, vai ser o básico. Nesse caso, não. Eles têm, pelo menos, eles têm penteados e tons de cabelo diferentes. É alguma coisa. Sim. Entendeu? São os dois pontos positivos, só que o meu sentimento quanto a esse anime, eu não sei se é desperdício, senso de desperdício, tipo, nossa, isso poderia ter sido aplicado pra uma coisa com mais conteúdo. Não, eu acho o seguinte, eu acho que não faz mal você se permitir ver um anime desse só pra você se divertir, ver também uma coisa louca, e ver uma calcinha legal, porque é legal ver uma calcinha de vez em quando, ver uma personagem fofa. Tem uma loli gringa super legal, que já é a minha favorita. A melhor piada do episódio foi com ela, né? Que foi sobre o estereótipo dos japoneses pedófilos. É, ela vai tentar tirar a calcinha, sei lá, o cara fala com ela, vamos não mostrar, tira não, aqui mostrar. Os caras... Falei, não, mas eu sou uma criança, aqui os caras não gostam de crianças, né? Aí ele fala, não, ele é cheio de tarado aqui no Japão, então é cheio de pedófilo. Tá acompanhado no negão, né? É, e aí o personagem, o japonês fala, ei, parem de nos estereotipar, nós não somos assim, blá blá blá. Quer dizer, o próprio anime faz essas piadas. Não é uma autoparódia, obviamente, não é, assim. Mas eles pelo menos tentam fazer essas piadinhas que já faz ficar um pouco. Não é nenhuma novidade, mas... Mas assim, pelo menos é o suficiente pra você ficar minimamente curioso pra saber o que vai vir na próxima cena? Sim, o meu sentimento é curiosidade do que isso vai dar. Ao mesmo tempo que eu acho que isso é um desperdício, que poderia ter sido aplicado numa trama melhor, toda essa montagem e tudo mais, já tá feita a coisa, então se eu for analisar o produto que foi entregue, eu fico curioso sabendo o que isso vai dar, cara. Aquela coisa, se você porque tá... a gente não faz ideia qual é a trama do negócio. Se você quiser. Eu não sei se ele vai ter uma trama no fim das contas. Eu acho que vai ficar bem mais legal, sei lá, nos 3 episódios. Foi exatamente esse primeiro episódio, as pessoas fazendo coisas e 3 núcleos diferentes. De vez em quando eles se encontram e é isso. Eu acho legal, acho que se você quer fazer um anime de fanservice, é assim que você faz. Também acho, é. Se isso não tem como escapar da calcinha, que você apresente a calcinha de uma forma interessante. A embalagem que seja legal, né? Isso pra quem não gosta de ir ao anime assistir, né? Tipo, os caras que gostam que compram isso, é de outro jeito que tem que ser feito, né? É, essa foi a minha porque a parece que será que o pessoal gosta desse tipo de anime? Ah, vai gostar, né? Mas não, porque não tem nada, entendeu? Eu acho que isso daí tá mais assim pra ser uma paradinha mais et, assim, mais apimentada, do que pra ser um eranime mesmo, pra ser um negócio... Eu não tô pensando no eranime de com cena de sexo mesmo, como tem por aí. Tanto mas que se será que o pessoal que gosta da calcinha vai gostar dessa montagem ou vai achar estranho porque, sei lá, tá me distraindo da minha calcinha? Eu não quero prestar atenção na minha calcinha. É o contrário, a pessoa fala, não, essas calcinhas distraem da história. Nesse caso, não. Essa história confusa tá distraindo da calcinha. Qual é o problema dessa gente? Tem que ver se eles também não são só se disfarçando e o primeiro episódio foi tranquilinho, o segundo já vai começar a voar fluidos corporais pra todos os lados, né? Tem que ver. É que no preview passado, cada série a gente atrasou um pouco mais. Então tinha mais episódios, né? Aqui a gente só tem um. Aqui a gente realmente tá falando impressão de primeiro episódio mesmo, então pode ser que realmente no próximo episódio já vire um básico e aí eu vou parar de assistir, sei lá. Pode ter fluidos corporais, como sempre, não tem problema com isso. O que me importa é a montagem. Se não tirarem tudo que o anime tem de interessante, eu devo continuar assistindo por pura curiosidade até quanto der. Agora, aquele negócio. Não é pecado você gostar desse anime, não é pecado você não gostar desse anime. É pobreza de espírito você falar que esse anime é ruim porque tem fanservice. Que é uma coisa que tem acontecido muito ultimamente. É, as pessoas têm se baseado muito só nisso pra poder falar mal. Ah, tem sexo, tem piada sexual. E eles subvertem, né? Às vezes nem. Não é o caso desse, mas às vezes você tem um anime que tem 2 piadas sexuais no episódio e a pessoa já fala que o anime é só sobre isso, entendeu? as pessoas estão tão viciadas em criticar isso agora, que virou tipo uma modalidade agora, né? É cíclico. Tudo que antes era moda, depois vai ser odiado por quem gostava daquilo quando era moda. Então era moe e era ero, de aparecer essas coisas assim, aparecer hentai. O que que aconteceu? Antes todo mundo gostava, agora ninguém gosta mais, agora é todo mundo contra pra aparecer uma nova moda e substituir essa daí. Mas aqui no Brasil você tem esse fenômeno. Não, eu tô falando o seguinte, que fanservice não é uma coisa ruim. Todo mundo gosta de Dragon Ball, Dragon Ball é super fanservice. Ou você acha todas as piadas da primeira fase de Dragon Ball são sexuais. Ou você acha que todas as calcinhas e os peitos da Bulma de 14 anos servem pra quê? 16. Pra avançar o plot? Entendeu? Não. Então assim, fanservice não é uma coisa ruim, é uma coisa até divertida quando é bem aplicada. E, claro, você pode ter fanservice em doses moderadas num anime que não é sobre aquilo, e você pode ter um anime que é todo feito em cima disso pra poder pegar esse público em especial. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. O que não vale realmente é ter uma indústria que é viciada numa coisa só. Isso tava sendo preocupante até um tempinho atrás, mas agora... Muita gente diz que é, né? Que a indústria tá assim, porque o pessoal é extremista pra caramba. Não, realmente não tá assim, né? Correu um risco grave, mas realmente hoje em dia não tá. Tá bem variado. Não, dessa temporada eu acho que focado em calcinha foi só esse, né? Dessa semana, pelo menos. Eu acho que o povo pode reclamar, por exemplo, quem curte muito hard sci-fi, realmente faz um bom tempo que não tem um anime de hard sci-fi. Sim, entendeu? Ou quem gosta de um anime puramente mecha, sem ser com essa pegada Code Geass, né? Uh-huh. Realmente faz tempo que não tem. Uma coisa tipo só Gundam Unicorn. Que é OVA especial, não é? Não tá na TV ali com 52 episódios. E as séries novas de Voltons, mas é sempre uma coisa assim, resgatando coisas do passado. Não tem nada original agora que seja, que tenha esse feeling mecha nos 80. Então quem gosta disso realmente pode reclamar. Agora, no geral, quem só curte anime, tem um pouquinho pra todo mundo. E falar que esse Oretachi é ruim porque é fanservice, não é, o seu argumento é inválido. Você precisa pensar mais pra falar mal. Arrume outros argumentos, sabe? É. Fala que basicamente, o argumento desse é a trama que é inexistente. E as situações que todas culminam em alguma piadinha sexual. É, você pode falar, os personagens não têm personalidade, é tudo clichê. Fala isso, não fala que tem fanservice, não. Não é que nem Vanguard, que é totalmente ruim. Tem os seus pontos positivos e dá pra você ver por aí também. Vanguard não é totalmente ruim. É, tipo, um anime realmente que não tem pontos positivos é Vanguard. Que você nem assistiu. Por isso mesmo. Ai, ai. Se eu parei pra ver alguma Fica quieto, Nichijou. Se eu parei pra ver alguma coisa, é porque essa coisa tem um ponto positivo. O Oretachi no Tsubasa foi feito pelo Nomad. Você conhece o Nomad, Johan? Não. Nomad. Eu tô com... Nomad, né? Nomad, sei lá. Eu tô com preguiça de pesquisar, mas enfim. Passa na Tiba TV às meia-noite e meia. Às meia-noite e meia, fala. Às meia-noite e meia. Eu ia falar às 24h30, mas achei estranho, porque aqui a gente não usa 24, né? À meia-noite e meia... É aqui que a gente usa 24. A gente usa 24 aqui? Lá fora é a MPM, né? É aqui que a gente usa 13, 15, 14. Enfim, na madrugada de domingo pra segunda, meia-noite e meia. Ai, ai. Nichijou, Johan. Vai lá. Ah, cara, você vai falar... Johan agora vai passar 30 minutos falando como esse anime é incrível. É Moe, é da Kyoane e é de humor. Pô, eu assistindo, cascando bico aqui em casa, dando risada pra caramba. What's not to love, né? É, o que não dá pra gostar dali mesmo? Aquela primeira piada babaca do pedaço de salmão caindo na cabeça da menina, eu chorava de rir aqui em casa. Assim, eu vou ditar, eu não chorei de rir não, mas assim... Nichijou tem um não, clima Azuma Gadaiô bizarro, não, né? Ah, demais, Azuma Gadaiô surreal. Eu amo Azuma Gadaiô, cara. Só o meu comentário rápido, que é o seguinte. Não é que eu não tenha gostado de Nichijou, eu gostei bastante. A animação é padrão Kyoane, é perfeita. Mesmo porque o character design é bem simples, né, desse tipo de história. Então permite que seja, talvez, eles perdem menos tempo detalhando os personagens e podem gastar mais tempo animando bem e tal. Então tem sequências ótimas e tal. E aquela sequência deles tentando pegar a comida, né, o pedacinho de polvo, sei lá. Não, é a salsicha, mas... salsicha cortadinha. É salsicha cortada em forma de polvo. É muito legal. Agora, eu devo dizer que fiquei um pouco triste, porque ele tem um clima muito parecido com o Luckstar, e eu ficava olhando, querendo que aquilo ali fosse Luckstar. Mas não é Luckstar. Não é Luckstar. Então eu fiquei muito triste, eu queria que o Anne fizesse uma terceira temporada de Luckstar. Ele tem um clima parecido com o Luckstar, mas eu acho que ele é ainda mais fiel ao Yonkoma do que o Luckstar, sabe? Você consegue ver ali, ele separa direitinho, agora é essa história, parece o títulozinho da história, sabe? Tem uma chamadinha. Não, na verdade, é bem diferente, na verdade, porque, assim, é parecido no sentido de são aquelas piadas rápidas mesmo, mesmo, né? E tem aquele design mais moe, todo mundo pequenininho e tal, não sei o quê. Só que é bem diferente, porque enquanto o Lockstar tem, é mais focado nas piadas de otaku e uma coisa mais, esse outro anime, ele é mais focado no humor japonês mesmo. É, mais ele, raiz, ele é assim, digamos, mais nonsense de raiz. É o meio termo entre o Lockstar e Azumangadayo. Fica ali no meio ali. Em que ele, o Lockstar é mais de nicho, o Azumangadayo é mais surreal, e o Nichijou fica ali no meio ali, mas muito divertido, cara. Muito divertido. Eu também achei, tá? Aquelas piadas com o presidente lá do colégio, que ele não sabe contar piada direito, sabe? Ele fazendo piada datada japonesa. Isso é ótimo, isso é ótimo. Não, e assim, né? O problema é que o único problema que eu vi é que, assim, se você não tiver um conhecimento de cultura pop japonesa, assim, comum, assim, muitas piadas que eles fazem usa isso. Ah, eu boiei várias coisas ali que eu sabia, assim, você detecta. Tipo assim, isso aqui não é uma coisa sem graça. Isso aqui é uma piada que eu não entendi. Você consegue detectar. Uhum. Agora, entender é outra coisa. Eu tive algumas, mas uma coisa que eu queria falar, inclusive, foi bom você ter comentado que eu lembrei. É, muita gente tá falando aí que Nichijou é nonsense puro, sabe? Mas vamos pensar um pouquinho que talvez metade do que você considera nonsense seja só piada japonesa que você não entendeu, porque você não tá tão inserido assim, né? É nonsense pra você, porque você não sabe o que eles estão falando, você não tá lá. Não quer dizer que seja nonsense. Uhum. É que tem muita piadinha usando o nome das coisas, entendeu? Quando cai... Quando cai aquele o shaki, que é o salmão em cima da cabeça dela, ela faz uma tiradinha em japonês, que fica mais engraçado ainda, entendeu? Aí é bem assim, é engraçado. Mas tem que ter esse contexto. É legal, é que hoje em dia eu não tô vendo mais isso de o fansub pegar e pôr na tela, sabe, explicar a referência. O pessoal não eu tá lembro que com o Luckstar, o fansub que é o que eu acompanhei da Luckstar. O fansub era tão detalhado que você tinha que pausar. Não, pra poder ler a explicação. Começou assim, e depois ele tava com tanta nota, que não tava cabendo mais no episódio, eles botavam um link pra você acessar uma página com todas as notas. Inclusive, eles botavam vídeos do YouTube, né? Pra explicar coisas. Isso não tinha, não tinha um anime, tudo foi Luckstar. Tinha um anime aí quando tinha alguma Zetsubou coisa. Sensei. Não foi Zetsubou Sensei? Será? Eu tinha um fansub que fazia Zetsubou Sensei, que eles colocavam um vídeo junto, o link do YouTube, com todas as referências explicando. Não, por exemplo, se o cara referencia um filme, ou algum anime, ou então um estilo de humor específico, eles iam colocar um vídeo no YouTube pra você ver. Isso aqui é um estilo de humor tal. Aí um vídeo daquele estilo pra você ver como é que é. Alguma coisa assim. E como sempre, é uma aula de cultura japonesa, né? Se você for engajado e quiser pesquisar pra tentar entender as piadinhas que você não entendeu, você acaba aprendendo muita coisa. E aí você vai pegando mais piadas com o tempo. Assim, não tem muito o que a gente falar no fim das contas, né? Mas eu gosto... Não tem uma trama definida, é aquela coisa slice of life. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso em Iroha, em especial, que eu peguei bem numa veia. Que a gente também tá com bronca, é todo mundo falando mal de fanservice, todo mundo falando que tudo é slice of life agora. Basicamente. Então a gente tá puto com esses dois detalhes. Mas esse, nesse caso, ele é um slice of life. Ele é um Yonkoma. Ele tem o mesmo... Se você pegar um volume... Tanto que o subtítulo é Nichijou, My Ordinary Life, não é? É o nome americano é My Ordinary Life. Por causa disso, é o dia-a-dia dele, só que um dia-a-dia além do normal. O que foi aquela robôzinha? Android, né? Aquela robôzinha. O dedão dela voando. Muito legal, cara, muito legal. E era um USB, se sigo. Oi? O dedão dela era uma USBzinha. Era USB. Adoro a piada também. A piada com o negócio de dar corda nas costas dela, né? Que ela pergunta, afinal de contas, pra criadora dela, pra que serve isso daqui? Que engraçado. Isso aqui, ó, pufa, solta o dedão. É só pra isso, sabe? Eu odeio esse negócio. Eu botou só pra isso. É legal que ninguém pode descobrir que ela é um Android, mas ela tem um negócio de dar corda gigante nas costas. Cara, um negócio que eu mais gosto também é que eu tava mostrou a sala assim, aí passa aquele personagem, tipo um moleque, deve ter 10 anos, com um baita do moicano. Vocês viram isso? E ele pega, fala com ela tudo baixinho, senta na mesa, fica lá olhando. Caramba, é muito engraçado. Não, esse sabe moleque moicano, o polvinho passa no cabelo dele. Não, eu sei, então, isso que eu tô falando. Tipo, você sabe que essas pessoas vão aparecer mais tarde, que vai ser engraçado, né? O Anny tem feito isso, né? Em K-On, o pessoal tava fazendo uma lixinha de colegas de classe das garotas, porque ela sempre recorrente, os figurantes eram sempre recorrentes. Mas enfim, eu acho que de todos os animes que eu já vi, é o que mais passa com clareza o sentimento de ler um mangá desse tipo, um mangá Yonkoma, sabe? É basicamente aquilo dali. Aqui no Brasil, o pessoal vai ter, acho que o único que saiu aqui foi Retalha, né? Então quem comprou Retalha meio que conhece como é o climinha, e o anime consegue passar isso muito bem, sabe? Ele tem chamadinha pra todas as histórias, você consegue ver, isso daqui é uma tirinha, isso daqui é outra tirinha. Ele tem o timing cômico certo, né? Uma coisa que o Luckstar tentou fazer no começo, que pra mim foi legal, mas pra maioria das pessoas não funcionou, por isso que rolou aquela mudança de diretor, polêmica e tal. Que agora vai ser aposentar, tadinho. É. E aí eles tentaram fazer uma coisa, storylines mais maiores e tal, mais completas. Mas nesse caso, foi mais uma tentativa de replicar no anime o timing do For Coma, e dessa vez, eles foram mais bem sucedidos, assim. É, sim, concordo. Em compensação, obviamente, pro público em geral, vai ficar bem mais perdido do que vendo Luckstar ou Azumanga Daioh. Com certeza. Acho que questão de público geral, quem é do público geral que vai ver mesmo, entendeu? Assim, o negócio que é tão novo, até cair. Pra pegar um episódio, entendeu? Pra tentar ver como é que é. Daí, se pegar um episódio, tem mais chance de mais gente acabar ficando mais um pouco com o Luckstar, por exemplo, do que com esse. Uhum. Provavelmente, se o galerão pegar um episódio pra ver do que se trata, quase ninguém vai ficar pra ver o segundo. Uhum. Bem, Nichijou é do Kyoto Animation. Passa na TV Aichi às 26h20. Eu adoro esses horários japoneses. 2h20 da manhã, são 26h20. Sério? Eles põem assim daqui? Sim, é. Quando acaba a programação que eles consideram o fim do dia. Então... Vai continuando até acabar a programação. 12h20 na madrugada de sábado pra domingo. É, o meu dia, na verdade, só acaba quando eu durmo, né? De todo mundo, né? Se eu posso dormir das 5 às 5h30. Mas aí sim meu dia vai ter... Só vai ser amanhã, depois que você dormir, né? Sim, sim. Dog Days. Tem esses dois animes da Tokemax, que são essa... Três, né? Tem o dos 30 anos que a gente vai falar no final. Mas são esses três animes da Tokemax e Dog Days. O que você achou, Johan? Tô botando Johan pra falar primeiro sempre, né? Vai lá, Johan. O que você achou de Dog Days? Eu tô querendo saber se eles estão pagando alguma coisa pra Square Enix, velho. Square Enix, por quê? Aquele chocobo de cara já na cara de todo mundo. O que é aquele mundo? O chocobo. Ah, sim, é. É um chocobo. Vai falar que, não, ele tem bico de tucano. Não, peraí, é um chocobo. Vamos pagar. Vamos pagar, que isso daí é propriedade de alguém. Mas, Ian, me diz uma coisa, vê se você não concorda. Não, rapidinho. O interessante é que é uma história original, não é baseado em nada. Sendo que ele parece ser feito pra virar joguinho, pra virar alguma coisa, mas. Parece ser um anime pra criança, cara. Só que isso passa 11h30 da noite. Por quê? Como assim? Porque você grava e mostra pro seu filho no dia seguinte. Eu não sei, cara. Tem gente que assiste essas coisas, velho. Tem gente que assiste no Japão. Tem público pra isso. O interessante desse anime são várias coisas. Olha, primeiro, ele é bonitinho, entendeu? O design dele é legal. A historinha é bobinha, mas é fofinho, coloridinho. A historinha é como se fosse um anime de fantasia medieval pra criança. Ele é um desses animes que faz a gente falar tudo no diminutivo, sabe? Ah, tá rolando uma guerrinha entre o reininho do cachorrinho. Tem as pessoas com orelhinha de gatinho, que são os leõezinhos. Tem os cachorrinhos, eles lutam. E aí, quando eles morrem, eles viram um Digimonzinho, né? Eles viram os bichinhos com um band-aidzinho na testa, machucadinho, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, é bem pra criança mesmo. A guerra deles é tipo uma gincana, eles têm que ficar pulando e tal, passando de obstáculos. Tem narração, é tipo um esporte do mundo, sabe? Tem pontuação e tal. E o personagem principal aceita com uma facilidade inacreditável. É, ele veio de outro mundo, ele foi summonado pro reino dos cachorros pra ser o herói que vai ajudar na guerra. É, onde todo mundo resolve as coisas na Olimpíada do Faustão. Nós vamos todos disputando esse reino, vai, Faustão, ô louco! Foi quem comentou, cara, que é o encontro de Olimpíadas do Faustão, foi alguém no Twitter. Olimpíadas do Faustão. Acho que foi o Hugo do Tsundere que falou isso também. Olimpíadas que era Faustão com Sonic 1, porque no Sonic, quando você mata o robozinho, sai o bichinho que tá dentro. Mas o interessante, o que me deixa pensativo com relação a isso é o seguinte: é o típico anime que nasceu, que além de ser pra criança, ele é feito pra vender produto. Pra vender produto. E não tem nenhum produto que tenha vindo antes da história original, e até agora não tem nenhum produto que tenha sido lançado junto. Tipo assim, geralmente... A gente não sabe, né? A gente não pesquisou tipo muito. Assim, não, geralmente esse tipo de anime vem junto com um joguinho, vem junto com alguma coisa. E aparentemente não vem junto com nada, porque eu não vi ninguém comentando que tenha vindo junto com nada. Então isso é interessante. E outra coisa que é interessante é o fato de passar 11h30 da noite, sendo que ele é muito pra criança, no mesmo slot que na temporada passada tava passando o Rio Rainbow Gate. Então... Eu não entendo, às vezes as pessoas que assistem um anime baseado numa mesa de patinco da Mulher Peituda é o mesmo povo que gosta de Gincana do Faustão misturado com Sonic? As mesmas pessoas que assistem um anime que tem o Great Dealer, que é o carteador do destino, eles vão gostar também do Dog Days, entendeu? Eu devo dizer que é bobinho e tudo mais, mas eu achei divertidinho pra caramba, sabe? Não, pra um anime... Muito divertidinho, não, cara. Ele é gostosinho, só que... enfim, assim, o japonês sabe o que faz. Se eles acham que aquele horário vai dar certo, não sei. Vai ver justamente o público-alvo, é isso mesmo. É um cara assustador, assim, que nem o Darko, que vê e acha divertidinho. E se sair um jogo, vai comprar. Se sair um jogo pra DS disso, eu não compro? Você baixa, você compra. Então. Eu baixo, né? Vou comprar um jogo de DS. É isso que eu tô falando. Ele não é feito pra criança, ele é feito pra esses caras assustadores, tá? De noite, vendo televisão. Se alguém compra o jogo do Vanguard, por que alguém não vai comprar do Dog Days? Não tem jogo de Vanguard ainda. As cartas acabaram de sair, né? Mas enfim. Ele vai comprar nessa merda? Não é, tem um amigo meu que a gente tá querendo tentar jogar online. Ah, pelo amor de Deus. Parece que a equipe que tá envolvida é a mesma de Nanoha. Então talvez a especialidade dele seja realmente isso, sabe? Fazer produto de criança, só que pra adulto. Produto de criança pra adulto eu achei legal, né? É. Pra rolar aquela nostalgia e tal, papá. É, e também pra rolar Dojin. Eiro Dojin. Tem muito potencial pra Dojin aquele. Eiro Dojin bestial, né? É. O bestialismo. Quem faz é o Seven Arcs. Eles têm rabo, não, né? Não percebi. Tem, não, tá, tem, não sei se todos, mas alguns têm. Não, tô, eu tô falando que eu não vi o episódio inteiro, mas. Não, porque ela chega. O moleque chega pra menina e fala: ah, você tem um rabo. Aí ela balança o rabinho. Passa na Tokyo MX, como a gente falou, 11h30 de sábado. As crianças japonesas saem com a quadra até mais tarde, um sábado, talvez? O pai deixa, amanhã é domingo, né? Vai ver isso. Pode ser, né? Agora, engraçado. Anime feito pra crianças insones japonesas. O engraçado é que no mesmo canal, no domingo, às 10 horas, passa Hanasaku Iroha. Que poderia inverter esse horário aí, né? Hanasaku Iroha podia passar sábado às 11h30 e Dog Days passa domingo às 10, cara. Dog Days devia passar sábado de manhã, pelo amor de Deus. Tá, mas assim, se só tem esses dois slots, bota Dog Days no slot mais cedo que tem a chance de ter alguma criança acordada. Agora, Hanasaku Iroha era um anime que eu não fazia ideia sobre o que era, não tava esperando absolutamente nada, me surpreendeu e tem o potencial de ser um dos favoritos da temporada pra mim. Eu já tinha visto algumas notícias e já tinha achado bem legal o character design e realmente diferente, né? Pra começar, ele já é especial por ser comemorativo de 10 anos do estúdio, do PA Works, que é um estúdio que apesar de ter 10 anos, ele antes trabalhava só em conjunto com outros, ele começou a ter obras só dele. A partir de 2008, é o estúdio de Angel Beats, Kanaan e True Tears, são basicamente as três coisas que eles fizeram só. O Angel Beats é fantástico, é muito, muito bem feito. A animação, a parte da trilha sonora, os cenários, os personagens, é tudo muito bem feito. Angel Beats, todo mundo elogia, eu não vi ainda. Esse Kanaan, eu lembro vagamente que na época me interessou. A gente tem. Kanaan, a gente tem, né? Mandaram pra gente. Foi o Tang que mandou pra gente. E a gente tem uns episódios de Angel Beats também que o Yohan mandou. E Three Tears é o único que eu só conheço meio que de nome, muito por alto. E pelo visto, é uma história original. Começou a ser um mangá em dezembro, só que é mensal e ele deve ter saído porque o anime é aí, sabe? Então é meio que uma história original, pelo visto. É, falando nisso, tá publicando no Brasil um mangá de Code Geass. Ah, tá sim. Todos eles parece que vão sair aqui. Tem vários coisinhas. O que eu folhei na banca tava bonitinho, tava bem parecido com o traço do anime, inclusive a história também. Acho que esse é o que tá seguindo o anime, né? Não, assim, ele começa bem interessante. Logo no começo, quando você vê a relação da menina com a mãe dela, o diálogo delas é bem afiado, rola um humor irônico ali no meio. Você, pô, isso aí vai render altas coisas super legais e tal. De forma bem sutil, você já entende a relação deles, né? Você vê que ela é uma mãe bem relaxada, bem relaxa. Ela é uma garota bem independente, que tem que meio que cuidar da mãe, porque a mãe é bem... É uma relação bem interessante. Daí você pega, pô, o clima disso vai ser maneiro e tal. E daí, pro meio do episódio, pro final, muda o clima completamente, aí, tipo assim, não que fique ruim, mas fica diferente e você fica se perguntando exatamente pra onde aquilo vai. Rola muita curiosidade de saber. Mas até o final do episódio você meio que já entende qual vai ser a linha do negócio, né? Porque, no final das contas, a trama é o seguinte: a mãe dela tem que fugir com o namorado, que o namorado tá devendo, e ele precisa fugir, sair da cidade, e não tem onde deixar a garota tem o quê? Ela não tá nem no médio, né? Não, ela deve ter uns 14, 15 anos. Deve ter uns 14 anos. Não, 16. Ela fala que tem 16. Ah, ela fala, é verdade. Ela fala que tem 16. Ah, isso mesmo, ela tem 16 anos. O character design dela, a gente dá uns 14, mas ela tem 16. Uhum. Lembrando que são japoneses, né? Eles são sempre menores, a gente sempre esquece desse detalhe. Não, não, não, mas ela, a outra garota da pensão lá, também tem 16 e é mais velha. É. Ela em especial é feita baixinha. Aquela garota da cidade, ela é mais infantilizada, mais fofinha, mais na moda. Ih, não acha motivo não, cara. E ela tem que ir, ela vai morar com a avó, que é uma megera, né? A mãe odeia a avó, vive brigada com a avó. Ela fica assim, o interessante é isso também. É, a mãe dela fala que tá indo embora e vai abandonar ela, a reação dela não é nem um pouco negativa, ela tá adorando. Ela já não se dava muito bem mesmo e tal. E a oportunidade dela crescer no campo, a avó dela é dona dessa pensão. Então é uma oportunidade que ela tem de experimentar uma nova experiências fase, legais no campo, né? Ela é e tal. Tem o garoto que gosta dela, né? Que meio que confessa de forma muito atrapalhada o amor dela, mas ela tem que deixar o garoto pra trás. E é bem legal a relação dos dois também. Mas não sei se vocês foi só que reparei ou então vocês repararam também. É um dorama. Sim, certo? Eu tava pensando nisso ontem, foi bom você ter lembrado. Mas é um dorama de cima a baixo, cara. É. Tipo, os caras pegaram um roteiro de dorama e falaram, ok, vamos fazer um anime com isso. Tanto que a menina até usa direto, ela fica falando, dramatic, isso é tão dramatic, isso é tão, né, isso é tão dramático, isso e aquilo. Ela vai usando esse termo assim, exatamente porque tá falando de dorama. Porque uhum. isso é um roteiro, tipo, as situações, até as câmeras, até a maneira como o enquadramento é feito, é muito dorama japonês. Sim, muito. Dá a impressão que foi mesmo. Essas matriarcas cruéis, é tipo assim, tem todos os doramas japoneses. Que você vai ter uma menininha que vai estar passando por uma situação difícil, você vai ter uma matriarca japonesa do mal, que vai ensinar as durezas da vida pra ela, e que depois elas vão se tornar grandes amigas. O desenrolar da história, assim, né, o gancho no final. Assim, não, até essa parte que a mãe foge e tal, tá uma coisa um pouco diferente. Quando ela vai pra pensão, a gente descobre que a avó dela deserdou a mãe dela, então obviamente ela não tá ali como neta, ela tá ali como empregada e tal, ela vai ter que trabalhar. E aí rola porrada na cara, rola aquele melodrama, começa a ficar melodramático. Uhum. É isso que eu falei, o tom muda completamente. Realmente, quando eu tava vendo, eu falei assim, cara, por que que isso é um anime? Isso aí é um dorama, assim, sem tirar nem pôr, dá pra pegar o mesmo roteiro, sem nenhuma adaptação, e fazer com atores. Sim. Ou seja, só que é interessantíssimo você ver isso num anime tão bem animado e tão bem trabalhado. Sim, estou falando, foi mais ou menos, deve ter sido um exercício do estúdio de vamos fazer com um dorama animado, pra ver o que sai disso, né? Sim, a minha reclamação não é quanto ao anime, mas, novamente, como a gente já falou, quanto ao termo Slice of Life, porque a gente vê... Não, não é um Slice of Life, é um drama. Sim, a gente vê gente usando Slice of Life pra Yonkoma, a gente vê gente usando Slice of Life pra K-On, que é Yonkoma, pra esses animes mais que o japonês chama de Yashikei, que é anime healing, anime, né, anime que cura, que aí sim é mais ou menos quando o termo Slice of Life foi usado nos Estados Unidos pra anime, foi meio que pra definir esse tipo de anime que realmente não acontece nada, vai mostrando o dia a dia daquelas pessoas. Só que tá tão na moda chamar as coisas de Slice of Life que eu vi gente chamando Eroha de Slice of Life. Por quê? Porque não tem nada, não tem fantasia, não tem explosão, não tem ação, não tem nada. Se é uma história com pessoas normais, é Slice of Life pra todo mundo agora. Se não rola, se é um anime de drama, por exemplo, tipo esse, parece um dorama e não tem nenhum elemento sobrenatural, é só um drama de personagem. E a última fala que é Slice of Life, só que não necessariamente é, tipo. E a última coisa que o anime é cotidiano, né? Tem uns 3 ou 4 tramas ali bem tensas acontecendo, né? Ele é bem dramático. Não é um anime sobre ela lavando o chão só. Ela lava o chão, mas pô, tem uma... Ela leva a tapa da avó e recebe mensagem do namorado que foi na cidade, do amiguinho que gosta dela que foi na cidade. Basicamente, tá todo mundo utilizando ela na pensão e a partir de agora vai ser, provavelmente, ela aprendendo a se adaptar nessa situação, talvez ganhando novamente a confiança da avó dela. Eu não sei pra onde que vai essa história. Eu tô bem curioso pra saber pra onde que vai essa história, né? Cara, se isso for igual um dorama, no final ela vai mostrar o futuro, ela tomando conta do onsen ali no lugar da avó que morreu e ela vai lembrar da avó com carinho. Vai ser tipo assim, cara, porque isso é um dorama total. Certeza que vai ser assim. Então, assim, pra quem gosta de dorama, né, tá recomendadíssimo, né? Cara, tá recomendadíssimo pra todo mundo, que é muito bom. Pra todo mundo, mas quem costuma gostar mais de dorama, assiste isso aí. E um comentário, a trilha sonora é do Shiro Hamaguchi, que quem joga Final Fantasy conhece ele por normalmente pelas insert songs, pelas músicas com letras, de todos os Final Fantasy, desde o 8 até o 11, ele que fez aquela... Yohan, você jogou Final Fantasy ou não? Alguns, mas não muito. Sabe a abertura, jogou Final Fantasy 8? Bem pouquinho. Logo a primeira cena do Final Fantasy 8, que tem um clipe lá com uma música em latim, foi ele que compôs, Liberi Fatale. Adoro essa música, muito boa. As Insert Songs de Advent Children, foi ele que fez. E além de Final Fantasy, ele também trabalhou com os movies de One Piece, com Monster Hunter, mas normalmente ele trabalha mais com... Advent Children eu conheço. Ele costuma trabalhar mais com videogame, e quem coleciona soundtrack aí, as piano collections de Final Fantasy são todas dele. Aquele Final Fantasy que vocês estavam jogando, que tem as cantorazinhas, ele compôs... As 2 eu acho que não. As do 10 ele compôs as músicas. Eu sou negação, né? Aquele que tem as cantorazinhas, que canta musiquinha. Tem aquele bichinho amarelo. Aquele bicho amarelo. Ai, o 30 sai. Ah, vocês vão falar agora disso? Vamos falar sim. É do mesmo estúdio, aproveitar. No mesmo estúdio não, na mesma... Ah, quem tá fazendo, como eu falei, o Hanasakiroha do PA Works. É do mesmo canal. Mesmo canal, isso. É o... Como é que fala 30 em japonês? Eu esqueci. É, Sanju sai. Sanju, isso. O Sanju sai no Hokken Taiku, que é o guia para virgens de 30 anos, basicamente. Cara, esse anime passa 3 horas da manhã. Eu não sei qual japonês tá acordado 3 horas da manhã pra ver isso. De quarta... 3 horas da manhã de quarta pra quinta. Porque mas aí assim, vocês estão viajando, cara, que japonês tem essa cultura de gravar coisas e assistir outro dia. Eu comentei com live. Não, mas presta atenção. Sempre eu ouvi isso. Não, mas, meu querido, presta atenção, eu sei disso, mas olha só. Só que se o cara grava e vê depois, não tá dando audiência pro negócio. Se o cara grava pra ver depois, ele não tá computando audiência pro canal. Como então, é que a audiência medida, é uma medida, assim, é relativa? Porque você vai fazer uma amostra e vai estimar. Nem é uma medida com certeza. O que dá dinheiro, na verdade, é as pessoas depois consumirem os DVDs, os produtos. Sim, anime de madrugada, os números são medidos pela venda do DVD. A exibição na TV é só a formalidade. Assim, isso pra mim realmente faz sentido porque, enfim, é tipo uma vinheta de 10 minutos e tal. Porque lá isso é bem cultural. Pobrinha mesmo. É feito mais pra, sei lá, pra, como interseção, como ponte pra alguma outra coisa, provavelmente. Agora, esse anime especial teve um problema estranho, né? Pra um anime que passa às 3 da manhã e que o live já tá achando que é até proposital. Eu não acho que é de propósito, obviamente. A censura é bizarra. É tão mal feito e tão exagerado e estraga tanto, sabe? Por isso que é piada. Esse anime é extremamente censurado. Eles censuram tipo um rabisco, assim, como se tivesse colocado aquilo no paintbrush rabiscado em cima. Então, tem uma boneca inflável que é toda censurada. Tem... Toda censurada mesmo. A boneca inflável inteira tá rabiscada. Toda rabiscada. Tem gráficos que aparece lá o cara que é o deus do sexo pra ensinar o virgem de 30 anos a perder o problema dele. E aí aparece gráficos assim, que estão todo rabiscado, palavras são rabiscadas e tal. Ou seja, como eles censuram coisas demais, coisas que outros animes que passam cedo não censuram, e como é essa censura toda exagerada, toda maluca, inclusive palavras são censuradas, então pra mim, obviamente, isso não é uma censura, isso é feito de propósito, entendeu? E talvez no DVD não tenha isso. Sim. Até como uma forma até de fazer mais propaganda, já que vocês estão falando que isso aí é pra vender o DVD, provavelmente essa censura é tão exagerada até como uma forma de fazer uma propaganda a mais pro DVD. Até porque é um produto muito rápido, né? Que a pessoa se assistir ali não vai querer mais. Vocês sabem que existe de verdade esse guia, né? É um livrinho real, existe. São, na verdade, técnicas pra saúde, né, de pessoas de 30 anos que falam, envolve essa parte de sexo e tudo. Mas o anime não é sobre isso. O anime usa o nome do livro, mas é um anime de comédia. É um anime curto, né? Tem 3 minutos. Mas ele fala sobre esses assuntos de uma maneira, mas assim como o livro é assim também. Ah, peraí, o livro não é cheio de desenho. Não, você tá fazendo piada, pô. Mas é pra você ver como deveria ser, que foi o primeiro episódio, né? Porque olha só, o livro. Um dos conselhos que o deus do sexo dá pro cara não tem no livro, cara. Chega uma hora que ele fala assim: não, o cara vira pra ele e fala: não adianta, você tá querendo me impressionar, eu não vou conseguir fazer desse jeito que você tá querendo. O deus do sexo fala que não vai conseguir voltar pro céu, né? Enquanto o cara não perder a virgindade. Então vamos resolver esse problema aqui logo. Aí o que o deus do sexo faz? Vamos falar o seguinte: me usa então. Ele abaixa a calça. Mas tem um guia pra isso, sabia? Põe um bundão pra cima e fala assim: me usa, eu sou um deus, você vai ficar, sabe? Aí de repente, a bunda dele começa a sugar o quarto inteiro. Aí o japonês tem que se segurar pra não ser sugado pela bunda do cara. Todo humor é muito escatológico e exagerado, né? O live já odiou, né? Quer dizer, então, desculpa, eu acho que o livro não deve chegar nesse extremo. Não, então, mas tem vários guias, assim, né? Aí tem um guia também de como o cara se relacionar com outros homens. Os guias são, assim, meio tirando uma onda mesmo. Só que eu imagino que os guias de fato ensinem algo. O anime não ensinou nada pra ninguém. Eu acho que é mais uma abordagem, assim, pra você, de uma maneira divertida, você dá uns toques pros caras que, imagina, isso é um problema real, né, cara? Um problema real no Japão. Eu não sei se vai acontecer nos próximos episódios, mas nesse especial isso não aconteceu. Não teve, olha só, nesse episódio, basicamente, o cara tá tentando fazer alguma coisa com a boneca inflável censurada, aí chega o deus do sexo, aí estoura a boneca do cara. Aí o cara tá trabalhando, aí rola um mousepad de peito, assim, feminino. Não aparece do nada, ele meio que tá delirando ali, né? E aí o deus do sexo aparece no computador, fica mandando ele apalpar o mousepad. Aí depois já corta pro deus do sexo oferecendo a bunda. Nenhum toque de verdade. Tem sim, nessa parte aí do peito ele fica falando da intensidade, que ele tem que mexer no peito e tudo. Tem sim, tem essa parte. Você realmente precisa dizer isso? Porra, você tá falando de pessoas de 30 anos que nunca tiveram um relacionamento. Você acha que você não precisa falar disso? Num país onde as pessoas são reprimidas sexualmente, tem que falar assim. É o Studio Gathering, então, nunca falar. Se teve algum toque, então, foi muito mal isso aí. É o primeiro episódio, assim, é só pra... Porque as pessoas que leem o livro, talvez não vão ver o anime, então se vão ver, vão querer ver uma coisa diferente. Eles não vão querer ver uma abordagem literal do livro num anime, que não é a mesma mídia. mesmo, não adianta. Enfim, eu só acho o seguinte, eu só acho mesmo isso, que assim, é divertidinho e tal, mas essa censura extremamente exagerada, justamente por ser extremamente exagerada, faz parte da brincadeira. É realmente. Eu também concordo que só pode ser. É realmente só pra talvez gerar um interesse maior no DVD, que vai vir sem os rabiscos e tal. Porque eles rabiscam até do patinho. Uhum. O patinho de borracha quando vira pra trás, assim, eles rabiscam no patinho, pô, não tem nada no patinho. Quer dizer, é piada, é de sacanagem também. Aham. Uhum. Ah, eu estudei Gathering, nunca ouvi falar. E assim, não vai, né? 12 minutos por semana, não tem mais nada pra fazer. E é legalzinho pra caramba, é engraçadinho. Eu ri na parte do futebol sugador lá. E olha que eu não rio de catologia. Bem, na TV Tóquio, a gente teve, pra mim, o pior da semana. Foi Sengoku Otome. Que trocinho ruim, cara. O live já nem viu, né? Não vi. É ruim mesmo? É muito sem propósito, né, Yohan? É bem besta mesmo, assim. O que o pessoal tá falando por aí é que é um anime ero. É tipo um anime que deveria ter um fanservice, que ele é feito pra isso. Só que sem o fanservice. Só que sem o fanservice. É mais uma adaptação de Pachinko, cara. É mais uma adaptação de máquina. Quando assisti, eu não sabia, não. Depois eu fui ver. Depois eu fui ver e é de Pachinko. E é uma garota que vai pra Era Sengoku, só que todos os heróis da Era Sengoku são garotas agora. São garotas hiperpoderosas, cheias de poderes sobrenaturais e tudo. E sabe que eu também. Eu fiquei pensando na hora se alguém fizesse uma coisa parecida no Brasil, já pensou? Aí transforma o Tiradentes numa mulher com poderes. Seria legal. O Dom Pedro I, já pensou? Um bagulho assim, tipo, fiquei imaginando na hora, porque o anime não dava pra assistir, aí fiquei pensando nessas coisas, porque, porra, fala sério, né? Aí a menina, o que acontece? Ela tá com um problema de dificuldade pra aprender a história japonesa, aí ela é mandada pro passado, e descobre que os personagens da história japonesa são mulheres com peitos de 2 metros e tudo mais, né? Cada uma tem uma cor, né? O cabelo e a roupa da mesma cor e tal, uma coisa meio Super Sentai. E, enfim, totalmente dispensável, ninguém precisa assistir. Ah, sabe o que eu fiquei interessado? Parece Phil e Ted, né? Viajar no tempo pra aprender história. Você quer saber o que ela vai aprender, né? Não, ela deve falar sobre o Nobunaga Oda, né? Oda Nobunaga, deve falar sobre a história, né? Como ela vai interferir nisso daí. Ela tem o nome de um outro personagem histórico japonês também, então ela provavelmente vai se tornar esse personagem. Ou seja, basicamente, se você quiser aprender sobre o período do Sengoku, é melhor assistir Sengoku Basara. Eu sei que ela tá com um livro de história junto. Imagina uma pessoa no passado com um livro de história, ela ia ganhar, né? Qualquer, né? Não, porque o livro de história tá mostrando todos como homens, então todos de mulheres, a história tá tudo errada. Não, mas ela até lá, no dia tal, teve a invasão de tal exército, lá, ó, amanhã, aí todo mundo tá esperando. Pô, já cara, pensou? Erraram o sexo do general. Você acha mesmo que a data vai estar certa? Mas peraí, a única coisa que eu achei interessante, assim, foi no final, tu viu até o final? Vi. Não tem aquele trechinho live action com as dubladoras, aham. Uhum. Aí eu fiquei olhando e falei, putz, isso aí tem futuro, hein? Vai que elas faziam alguma coisa nesse trechinho. Pô, cara, vai no RedTube logo, meu. Vai ver 13 episódios esperando assim. Eu tô falando, às vezes, é algum bagulho engraçado, né, cara? Que nem tinha no Luckstar mesmo, que um dos seiyus lá, o cara que dublava um dos moleques lá, aí fazia, sempre tinha uma piadinha com ele. Tinha um personagem animado dele, né, o Luck Channel. Aham. Mas uma coisa que eu tenho percebido nesse anime também, em vários outros, as cores vibrantes estão em alta nessa temporada, né? Tá na moda. HD tá pegando de jeito. Será que não é por causa da época mesmo, não, sabe? Porque, tipo, a temporada anterior foi de inverno e ela não era tão colorida. E agora a gente tá na primavera, então tudo mais pra cima. Eu prefiro esses animes que estão sempre no crepúsculo, assim, tipo, esse Noha mesmo, é tudo bem amarelado, o sol tá sempre se pondo. Eu prefiro esse do que tudo muito aceso, parece novela da Globo. Uhum. Esse sempre holofote na cara do homem. Ou então é porque se você vai assistir às 3 horas da manhã, ele tem que brilhar bastante pra quando você dormir, você acordar com a mudança da tela, assim. Não acordar só no dia seguinte. Ou acordado, né, cara? Te manter atento também. Ou então porque se você tiver com o celular do lado e o anime passando, você vai, sei lá, jogar Tetris no celular, né? Aí tem que estar sempre alguma coisa te chamando de volta. Cara, por que a pessoa vai estar jogando Tetris 2 da manhã no jogo? Porque o anime é muito ruim, né? Tipo, imagina. Sim, né, meu? Bem... A melhor estreia da semana, a mais incrível... Ah, Sengoku Otome é do TMS Entertainment, passa na TV Tóquio às 2 da manhã, na madrugada de segunda pra terça. E a melhor estreia da temporada, que eu estive esperando desde que o primeiro capítulo desse mangá saiu... Ai, melhor estreia, que exagero. Cat Dance, Sketch Dance. A gente comenta de Sketch Dance desde sempre aqui, né? Desde que a gente começou a fazer review, a gente começou a comentar de Sketch Dance. É um daqueles vários mangás que eu acompanho na Jump e eu fico, meu Deus, isso tem que dar certo, isso tem que dar certo. Só que esse deu, sabe? Isso foi tão legal. É geralmente o que a gente gosta que acaba sendo cancelado, nunca vai pra frente. Tipo, Siren, que eu gostava tanto e que... Já acabou, né? E o final, eu sempre falo, não, eu queria muito que tivesse anime, mas essa altura do campeonato não vai ter mais. Tem um agora, o Magadouki do Butsuen, que tá saindo, que eu achei muito legal, que é um cara que ele vira um coelho humanoide, e aí ele tem o poder de ele é o keeper de um zoológico, né? E ele tem o poder de transformar os bichos em formas humanoides também. E ele só vai conseguir voltar a ser humano quando o zoológico dele fizer sucesso. Conforme o zoológico dele vai fazendo sucesso, ele vai voltando a ser humano. E tá virando meio que um mangá de batalha, tá rolando agora um arco dele contra o Aquário, sabe? Tem um cara baleia lá que tem o mesmo problema que ele. E tá bem legal, tá bem interessante. Olha, no Bakuman eles falam que todo mangá que começa bem e no meio vira mangá de batalha vai ser cancelado um dia. Não, o Magadouki do Butsuen tá. Ah, Reborn tá aí e tá durando. Mas enfim. Sketch Dance, Tatsunoko tá fazendo, a animação tá bem legal. E no começo o Sketch Dance tava sempre aquela coisa lá embaixo, vai ser cancelado, não vai, um mangá difícil, porque tem muito diálogo. O pessoal não demorava pra escanear. O Stan tá atrasado até hoje, estão uns 30 ou 40 capítulos atrasados. Sério, tudo? Sério, eles estão tentando botar em dia, mas tá difícil. Nunca tem uma equipe fixa, as equipes vão mudando, tá um mangá difícil de traduzir, ou seja, aquela coisa bem de muito legal, mas bem de nicho, assim, você não conseguia, a gente nunca achava que ia chegar a ter anime, daí quando rolou não disse que ia ter. Ultimamente, Sketch Dance tem estado bem alto nos rankings, tava da metade pra cima quase toda semana, isso é muito bom pra mim, esse é um mangá que pode durar pra sempre, pode ser um novo Futkame, esse anime pode durar junto, porque assim, se me perguntarem qual o teu mangá favorito da Jump atualmente, eu falo na hora que é Sketch Dance, com certeza é Sketch Dance, depois pode vir aí Bakuman e One Piece, sei lá. Mas o que você achou lá ainda do anime em si? Você leu o primeiro capítulo? O que você leu de Sketch Dance? Eu cheguei a ler uns 20 capítulos. Eu cheguei a ler uma parte, um pedacinho considerável. Você chegou a ver os arcos mais dramáticos e tal? Nada, eu parei quando aparece a amiga encrenqueira dela. A amiga não, a Momoka, não é? Que é... A outra encrenqueira. Sim, que ela... Verdade. É, que ela tá... Ela é tipo uma rival e ela toma o nome da Onihime. Isso. Depois ela começa a trabalhar de Seiyu. Ultimamente ela é Seiyu. Ah. Era o sonho dela. Ou seja, foi bem no começo. De qualquer forma, esse primeiro capítulo eu vi. Uma das coisas que é bem interessante é o seguinte. Eles usam um protagonista, entre aspas, pra chegar... Eles usam um estudante transferido pra chegar na escola. E quando eu li o mangá pela primeira vez, pra mim, ele era o protagonista. Você acha que ele é o protagonista, mas não, né? Ele só... Ele usa aquele cara pra apresentar os personagens e ele é só a primeira missão deles. O cara sai de cena. É, e ele é um protagonista bem genérico de manga colegial, né? Ele é um japonesinho normal, tímido e tal, que chega lá, aluno transferido. Inclusive, tem críticas falando que, o anime é legal, mas é meio clichê, porque tem o aluno transferido, tipo, as pessoas já se preocuparam em pesquisar pra saber que ele vai cair fora, ele né? Ele não aparece nunca mais, é só nesse episódio. Ele não vai aparecer mais mesmo e os protagonistas são os três membros do Sketch Dan, que é um clube da escola que ajuda pessoas. Só que eles não têm clientes. Eles têm, só que é meio que a piada do colégio, sabe? Só vai gente estranha lá pedir coisa. É, no começo eles estão meio na época de vacas magras, assim. E são três outcasts, assim. É uma garota que ela... Ela é meio delinquente. É uma ex-delinquente juvenil. Tem o Switch, que é o cara que é o nerdão que não fala. Ele fala através do computador. E a voz do computador no anime é a voz do Kion. Mais robotizada, mas é. É ele mesmo? É o dublador, é ele, não mesmo? É ele. Agora eu amo duas opiniões do anime. Não, já é bem SOS Dan já, né? É o clube pra ajudar os outros, já é bem ali, já. Não, o SOS Dan é o clube pra fazer a Haruhi ficar feliz. É bem diferente. Mas... fazer a Haruhi ficar feliz não é ajudar os outros definitivamente. É lógico que é. Ah, ajudar algum da continuar existindo, só se for assim. Não, assim, a premissa do clube no papel na hora acho que de inscrever o clube na escola pode ser a mesma. Não, só que a forma com que eles lidam é diferente, porque no Sketch Dance eles realmente, cada capítulo, cada episódio, eles vão ajudar alguma pessoa a fazer alguma coisa, né? Na Haruhi, mesmo que o SOS Dan tenha sido escrito dessa forma. Mas, e ele e o Bossum, que ele é um cara meio infantiloide, assim, ele usa o chapeuzinho que ele usa de um anime que ele gostava na infância. E tem os clássicos Googles na testa do herói. E quando ele quer raciocinar, ele quer ir a fundo num problema, ele coloca o Google na cara e aí ele... Tum. Ele consegue se concentrar concentrar, ele consegue focar toda a concentração dele numa coisa só, e aí ele tem insights absurdos, geniais. E aí geralmente ele consegue resolver a parada. E é uma coisa meio... é uma coisa meio Scooby-Doo. Sim, sim. Tem um clima bem assim, né? É um clima meio Scooby-Doo, porque é esse grupinho de jovens resolvendo coisinhas. Cada episódio tem um caso, tem um problema. Os alunos do colégio são todos muito bizarros, todos eles. No próximo episódio agora vai ter o samurai, que ele é um cara que pratica kendo. Ele se veste e age como um samurai, mas ele só consegue lutar se ele comer pastilhas, balinhas assim, sabe? Pastilhas doces. Ele só consegue lutar se for assim. Deixa eu ajudar o cara a lutar sem aquilo, né? Isso. E se eu não me engano, mais pra frente tem outras piadinhas, que tipo, ele é um samurai, mas ele depende muito de coisas contemporâneas, então ele tem celular e tal, do nada ele tá lá todo de gozaru e puxa um celular. É, o legal é o seguinte, nesse começo começa a ter histórias focadas nesses personagens, mas mais pra frente alguns viram recorrentes. Eles começam a voltar como figurantes, como personagens ali do dia a dia deles e tal. Menos o protagonista genérico, esse não voltou até hoje. Esse não voltou. Tem outros que não voltam também, não. Mais pra frente, eu acho que logo agora, nos 10 primeiros episódios, já deve ter um. Ele tem uns episódios mais dramáticos, são umas tramas bem legais, sempre com alguns plot twists, assim, com clima de mistério, muito bem construído. Eu gosto muito das tramas dramáticas de Scott Lance. Mais pra frente tem os arcos mais épicos, que contam o backstory de todos os três protagonistas, e são todos backstories muito dramáticos, muito cheio de conteúdo, sabe? É bem legal. É, o legal é que não é um desses mangás que vai ficar repetindo a mesma fórmula, a mesma piada pra sempre, né? Porque... é, a estrutura é mais ou menos a mesma, mas são tramas diferentes e bem boladas, cada uma delas, entendeu? E ele brinca muito com a versatilidade dele, sabe? Praticamente cada capítulo tem um pouco do seu clima, tem alguns elementos que estão ali sempre, tem alguns climas que são mais recorrentes, só que o autor brinca muito com essa liberdade de poder parodiar outros gêneros. Sketch Dance é meio community em mangá também, sabe? Essa coisa de você ter liberdade de brincar com a narrativa e tudo mais. E uma coisa muito recorrente que o Johan já percebeu é o Manzai. Bosun e a Himeko, eles são uma dupla de manzai, basicamente. Um descome um bokê e tem muita piadinha japonesa desse tipo, que eu acho bem legal tendo um mangá da Jump, que você não costuma ver. É, e o anime em si tá bem legal. Ele tá, assim, não tem nada muito espetacular, mas... é, nível de Bizzbub, né? Acho que tá um pouquinho melhor que o Bizzbub. Não sei, assim, pra um padrão Shonen Jump... é o melhor que dá pra fazer, né? O melhor que é feito. E não incomoda, porque como é um anime focado, não é focado em muita ação nem nada, é colegial, são coisas básicas, então não tem muito o que ficar ruim, né? Talvez esteja no mesmo nível de Beelzebub, mas Beelzebub, como tem mais ação, você percebe mais que é bom. Sim, e quando... e mais pra frente... esse primeiro episódio de Sketch Dance teve bastante ação até. E nesses primeiros arcos, de vez em quando, foi uma cena de luta, assim, no estilo desse episódio, mas depois isso praticamente não existe mais. Então, naquele momento que o anime costuma cair um pouco o nível da animação, talvez você não sinta tanto, porque as próprias tramas vão estar mais focadas no humor do que em movimento, sabe? Mas você já viu em algum lugar se ele vai ser compridão ou se vão ter menos episódios? Cara, não sei, mas tá passando na TV Tóquio. Tá passando... deixa eu ver o horário aqui. Tá passando no horário das 6 da tarde, que é o horário de Naruto Bleach. Então, pelo visto, a intenção é que seja eterno, enquanto dure. O eterno... eu imagino que assim, um ano já deve estar garantido. É, o eterno... eles devem fechar um plano inicial de 50 episódios e aí depois disso, se não der certo, eles não continuam, né? Sim, basicamente. Eles vão renovando, provavelmente de ano em ano, enquanto a série durar, enquanto ainda tiver retorno. Não é todo anime da Jump que dura pra sempre, né? Sim, é. Então, assim, ainda mais de Greymon, por exemplo, teve duas temporadas. Duas temporadas de um ano, né? É, sei lá quantos curta é isso, 60 e poucos episódios. E aí parou. Johan, o que você achou do Sketch Dance? Não, foi o que eu falei pra você, que como vocês já tinham falado tanto, eu até na hora eu fiquei esperando mais, né? Porque foi um episódio bem normalzinho mesmo pra introduzir os personagens, mas eu não achei nada demais, foi o que eu falei pra você. Você me disse que é porque tá muito no começo, depois vai ter o desenvolvimento dos personagens, e tudo bem, eu acredito nisso. Mas como o primeiro episódio eu achei normal, assim, divertidinho. E vai ter muito desse humor que você gosta, sabe? Vai ter muito manzai, muito humor japonês, que não é humor japonês de mangá, entendeu? Nem de anime, é humor japonês de televisão. Eu falei pra você que eu gostei essa parte da interação, como os dois falavam um com o outro, achei bem legal. Tem bastante piadinha com isso mais pra frente ainda. Assim, eu acho que mais episódios você vai gostar bastante de Sketch Dance. Uhum. Eu também espero. Eu vou assistir. Você vai ser um que eu vou assistir. Se você não gostar, é porque você é do contra mesmo, né? Então. Tá bom. E uma diferença do mangá é que o Conselho Estudantil, porque tem o Sketch Dance, né? Então o Conselho Estudantil que quer fechar o Sketch Dance, pelo menos no primeiro momento. O Sketch Dan. Quer fechar o Sketch Dan no primeiro momento. E no mangá ele vai aparecer lá depois de uns dois volumes. Eles demoram um pouquinho pra aparecer. No anime, por serem personagens muito recorrentes e por serem ter uma popularidade muito grande, eles já foram inseridos ali no primeiro episódio. Já aparece o presidente e o vice-presidente. O Agata e o... sumiu o nome dele na minha cabeça. Tsubaki. E o outro? Tsubaki. Eles já aparecem já no primeiro episódio. Ah, como eu falei, passa as 6 horas na TV Tóquio K, que eu acho que é alguma subsidiária da TV Tóquio, não sei. E pela Tatsunoko é nas quintas-feiras japonesas, quando as crianças estão chegando no colégio. Tiger Bunny. Tiger Bunny, sim, você pode dizer que é a premissa mais interessante, diferente, intrigante da temporada. É... eu diria mais o envelope, sabe, a embalagem do que a premissa, né? Não, a premissa é bem interessante, né? Essa coisa de Heroes for Hire, assim, não, você não vê muito isso em anime, né? Sabe o que eu acho legal? Eles usam a estética do superhero japonesa. Quando você fala superhero no Japão, você pensa naquilo, você não pensa em super-nome. Pra começar, você pensa mais num personagem de Super Sentai, num Kamen Rider, do que num alguém com super, não um pessoa normal com superpoderes, né? Sim, inclusive tem uma editora, assim, no estilo Marvel DC, que rola crossover entre os títulos, só com heróis nesse estilo no Japão. Só que você não acha scan. Que legal, pena, né? Assim, o design dos uniformes é muito legal. Muito, muito, muito legal. O design é todo do Masakazu Katsura, né? Isso, inclusive o dos personagens também, né? Todo character design original é do Masakazu Katsura. Depois os dois carinhas aí, que eu não tô com o nome aqui, modificaram pra ficar mais propício pro anime. É, o Masakazu Katsura é mais conhecido aqui por causa do DNA, do Video Girl Eye. Do Video Girl. Mas ele é fã de super-herói, ele é fã de super-hero, ele é fã de Batman. Ultimamente ele não tem feito mais os romances, ele tem focado nisso. Teve aquele Zetman dele que eu acho que acabou, mas durou muito. Então, tipo assim, é por isso que ele trouxe essa bagagem especial dele, que não é muito familiar pra nós, foi a bagagem que ele trouxe pra esse anime, essa coisa do design das roupas e tal, que é uma coisa que ele gosta muito de fazer, que a gente não conhece muito. Assim, em Video Girl, toda hora eles iam no cinema e tinha um Batman genérico que eles assistiam. É, que era o Batman, mas o Bat era de taco de beisebol. Ele tinha dois tacos de beisebol na cabeça. É, mas já dava pra ter um vislumbre assim do que ele gostava. E aí esse Sketchman, né? Sketchman, que isso? Zetman. É, Zetman. Isso. Sketchman. Zetman, é onde ele realmente botou pra fora essa veia dele agora no Tiger and Bunny. E assim, eles são heróis, eles são patrocinados por várias empresas. Todos os resgates, as coisas deles são televisionados, inclusive é interessante porque... faz um comentário em geral, pode até se associar com outras indústrias também que podem vender uma imagem, mas por trás é outra coisa. Então o mais importante aí deveria ser o herói ajudando as pessoas, mas aí no caso tem uma hora lá que ele tem que segurar pra ajudar, né, pra poder... E pedem pra ele esperar um pouquinho que tá na hora do comercial, espera acabar o comercial e deixa pra salvar eles daqui, tá vindo um trem de governado, sei lá, não lembro daí. É isso, é um trem que tá vindo que ele tem que parar o trem antes. Ele tá louco pra parar logo, aí a equipe dele fala, não, vai entrar um comercial agora, você espera 30 segundos antes de fazer isso. Quer dizer, é interessante, brinca bem com... Não é uma coisa comum que você vê em anime. Inclusive estão dizendo, esse foi feito pra ser comercializado no Ocidente. Não acho tanto, porque mesmo se fosse assim, o design dele seria de super-herói que a gente conhece, e não. Sim, Então acho que é mais uma coisa universal mesmo, não é pensando tanto assim no Ocidente como estão dizendo, não. Eu acho que é mais assim, inspirado bastante, mas feito pro público japonês. Eu já disse aqui várias vezes em outras primeiras impressões que a gente fez, que eu não acho que japonês faz, fora essa agora da Madhouse, esse que é feito exclusivamente pra isso, que passa na Animax, que é um canal que tem distribuição no internacional, mas eu não acho que esses animes que são passados, que são televisionados em redes de TV japonesa, eles não fazem pensando só em público estrangeiro. Não existe anime que faz isso. Mas é que eles pensam também, né? Tem aqueles que eles não pensam at all, e tem aqueles que eles pensam também no público. Eu acho que é mais uma inspiração mesmo, a galera se inspirando. Tanto que eu ia até perguntar pra vocês que leem mais quadrinhos, se não existe nada parecido na Marvel, na DC, nada. Existem equipes, tanto na Marvel como na DC, que já brincaram com essa coisa de reality show de super-heróis. Só que quase sempre dá errado, elas são sempre mal vistas pelos outros heróis mais clássicos. Mas são coisas de histórias passageiras. Não tem nenhuma equipe fixa que tenha uma revista fixa que tenha isso. Tipo assim, tem uma equipe de super-heróis japoneses da DC, que eles são meio que televisionados, mas eles não gostam muito. É uma coisa passageira também, não é uma coisa que continuou. Uhum. E tem aquela equipe que deu origem a Guerra Civil, né? Sim, sim. Eu acho que nem teve uma história deles assim, né? Foi só a história que começou a Guerra Civil, pronto. Tipo assim, foi só um one shot rapidinho deles, estavam rolando um reality show deles, e aí eles só servem mesmo pra poder rolar um desastre que dá origem à Guerra Civil, que foi o grande evento do ano da Marvel. Não teve um grande essa premissa não foi muito aprofundada. Eles sempre estão focando no impacto que a mídia exerce sobre os heróis, então de vez em quando nas histórias rola um herói que tem seu bonequinho, ou no Quarteto Fantástico tem muito isso de equipes que cuidam do marketing deles, porque eles são meio que superstars, além de serem eles heróis. Eles precisam se pronunciar quando alguma coisa acontece, né? É, assim, rola coisas aqui e ali, só que não dessa forma fria, calculista e, assim, totalmente focado nisso, na parte comercial da coisa, como é esse anime. Não, e esse reality show é interessantíssimo, né? Tem uma contagem de pontos que eles estão competindo ali e eles vão ganhando pontos conforme que eles vão fazendo. Sei lá, se salvar um trem desgovernado, você vai ganhar tantos pontos. Se você pegar o bandido, ele vai ter uma recompensa, você vai ganhar tantos pontos conforme a recompensa daquele bandido. E aí, no final da temporada, rola a contagem quem foi o vencedor daquela temporada. Que eu acho que se houvesse no mundo real, houvesse alguma coisa desse tipo, assim, super-heróis, ia acontecer isso, cara. Pra ter certeza que o super-homem ia usar uma capa com propaganda de algum lugar. Com certeza, com certeza. Pô, cara, aquele bagulho da Pepsi foi muito legal, que aparece, assim, uma das super-heroínas, ela tem uma propaganda da Pepsi, assim, no antebraço. E aí depois o anime entra no comercial e eles usam esse próprio personagem pra fazer um comercial da Pepsi. É, no comercial do anime, dentro da TV japonesa, rola comerciais das marcas que estão sendo patrocinadas usando os personagens do anime. Foi. Pra mim, foi a estratégia de publicidade mais genial que eu já vi numa animação, sabe? Não, peraí. Foi a estratégia de marketing mais legal em qualquer filme, seriado, qualquer. Porque por mais que você veja o personagem do filme tomando uma coca, você vai, propaganda da coca, entendeu? Nesse caso, é a primeira vez que eu vi um marketing inserido na história. Inserido muito bem, faz todo o sentido dentro da história. Sim, não tem como ninguém reclamar disso. Porque faz parte da própria premissa, né? E não é como se fosse assim, ah, é uma história boba só pra vender produto. Não, é uma história interessante em que os produtos fazem parte de forma orgânica daquilo, né? E eles estão ganhando dinheiro da Pepsi, do Ustream, do... Todas as empresas. Todo mundo, né, cara? Ele deve ter jogado a gente nesse projeto aí, quem quer? E aí todo mundo que aparecia com dinheiro, eles estão votando. Assim, foi genial. Eu achei genial. Eu também achei incrível, incrível. E assim, e o que o torna mais incrível não é só a genialidade da ideia, é o fato do anime ser bom, além disso. Né? Porque eles poderiam jogar propaganda, já embolsei meu dinheiro, o anime vai ser uma merda. Mas é um anime da Sunrise, e não é a primeira vez que a Sunrise faz coisas desse tipo, né? Em Code Geass, não era tão enorme, tão exorbitante, mas em Code Geass você tinha direto a Shih Tzu lá comendo pizza do Pizza Hut. Quase todo episódio. Mas já era uma propaganda mais normal, como a gente mas vê. Você vê em live action, em anime você não vê, né? Tem Evangelho, umas propagandas aí. Mas é bem, bem escasso, né? Não é sempre que a gente vê. A Sunrise já vinha brincando com isso, e aí agora eles tiveram essa ideia incrível, que se duvidar o que tá tocando o anime, que vai fazer ele ser tão bem animado e ter tanta verba, né? Eu estou falando, não é só um criativo em termos de animação, é em termos de merchandising em ficção de uma forma geral, entendeu? É, porque sejamos honestos, né, cara? O negócio é dinheiro mesmo. Se o cara fizer um negócio desse de uma maneira original e der certo, parabéns pra ele, né? Ah, e principalmente a indústria animada japonesa, que costuma ter muito pouco dinheiro, né? Não, assim, por exemplo, você pode fazer uma propaganda de forma pouco sutil, tipo Xuxa os Duendes 2, que eu não me conformo. Tem uma sequência inteira... Não me pergunte por que eu assisti, tá? Pra começar. Mas tem uma sequência inteira que eles param pra comer passatempo e mostram o passatempo. Aliás, filme brasileiro é assim, tipo... É, hidratante Monange apresenta. Uhum. Tá, nesse nível, né? A merchandising no cinema brasileiro não é um pouco sutil. Você tem alguns nos filmes americanos que, tipo, o cara tá conversando, passa um dirigível da Goodyear lá embaixo. Beleza, é uma coisa, todo mundo toma Coca-Cola, você até entende. Agora, nesse caso, não. Nesse caso, é uma coisa que é essencial pra história, né? E é essencial pra história feita de forma escancarada. Na abertura, ele vai apresentar os personagens, ele mostra a primeira marca e aí mostra depois o personagem. Sim, e não é. Quer dizer, você escancar a marca ali, pode cobrar caríssimo dela pra fazer aquilo. E faz todo sentido dentro da trama, que é muito completa. Sim, você não sai da lógica da trama e a trama não fica pior por isso, quer dizer. Genial, eu acabei de assistir e liguei empolgadíssimo pro live. Eu falei, cara, foi a estratégia mais genial que eu já vi na minha vida de marketing. Tipo, quer fazer... aquela hora que eu falei de Oretachi, quer fazer um fanservice e faça desse jeito? Nesse caso eu falo, quer fazer um caça-mica, que eu faça desse jeito. Aprendam, é assim que se faz, entendeu? E na trama você tem esse... Inclusive é legal isso, né? Todos os heróis ali são muito japoneses, com a estética japonesa, mas o herói mais ferrado, que é o protagonista, ele tem uma estética mais americana, né? Ele tem um colã e tal, não tem... Não, e ele, o anime, ele se passa no, como se fosse nos Estados Unidos, né? Que é tudo escrito em inglês. Sim. Aquilo não é, ali não é legendado, é do próprio anime ali. Eles fazem uma abordagem de um cara, o personagem principal é um japonês, se comporta como, né, fala em japonês e tudo, só que a galera ali se comporta como estrangeiros mesmo. É, parece que aquela equipe de heróis tem gente do mundo todo, né? É. Então, assim, é, tem grandes chances de ser um novo sucessinho ocidental, assim. Suspeito que vai ter 26 episódios. E devo dizer, cara, que a Sunrise tá com tudo, né, cara? Sempre foi conhecida por Gundam, né, pra quem não conhece. E mais animes de mecha mais clássicos. De uns anos pra cá, ela vem se renovada, ela vem... Tem essa pegada que eles sempre tiveram, mas misturado com umas coisas bem modernas. É bem interessante as coisas que a Sunrise tem feito ultimamente. É, até agora, dos que a gente já viu, a gente só viu esses porque foi até a hora da gravação, os que já estão disponíveis aí em fansub. Então, dos que a gente já viu, foi a estreia mais diferente, mais interessante, digamos. Bombástica, né? Mais, é, mais alfabética. É, mais cheguei assim, chutando o pau da barraca mesmo. Eu coloquei, assisti o comecinho, aí quando começou a abertura, eu tava mexendo no computador, aí eu peguei, eu tipo assim, eu vi de relance uma marca, peraí, o quê? Aí quando eu vi, assim, aquela menina com aquela, né, que tem aquelas duas bolinhas, assim, em cima da cabeça, cada um com uma marca diferente, eu voltei a abertura pro vídeo de novo, porque, pô, realmente uma abordagem bem diferente, né? Mas em geral você gostou, né, Ior? Da trama? Gostei. Tem mais alguma trama... coisa pra falar? Não, a trama é legal, assim, vamos ver como é que eles vão desenvolver isso daí, que agora vai ter o esquema do duo, né, que vai ser os dois, da dupla, os dois caras trabalhando juntos, e deve rolar alguma coisa, por exemplo, de que as empresas também fomentam os super vilões, deve ter uma parada assim. Aí, sei lá, vamos ver, né, vai depender de como eles vão encaminhar esse roteiro. Mas, né, como é que chama? O Code Geass deu certo? Quem? Por que não, né? Agora, aquela coisa que eu falei de cores quentes, nesse anime é tudo muito colorido e muito quente, né? As linhas de contorno dos personagens não são pretas. Elas são meio avermelhadas, são meio marrom, sabe? Uhum. É tudo muito... Ah, fogo, fire! É bem legal. Coisa pra chamar atenção de estrangeiro, né? É. Enfim, da Sunrise passa na MBS às 1h58 da manhã. Diz. Às 1h58 da manhã. O japonês adora hora quebrada, né? 58. Pode ter certeza que às 58, não vai ser 59 nem 57, vai começar o anime. Não vai ser a sessão das 10, né? Que começava meia-noite. Na madrugada de sábado pra domingo. O 11h30, lembra do 11h30? 11h30 passava tipo 3 da manhã, né? É, 11h30 no SBT era meia-noite e 15 passava. E pra fechar, na verdade nem é exatamente o anime que a gente vai falar, né? É Toriko que nem é Toriko, porque Toriko ainda não estreou. O que estreou foi um crossover, um episódio especial com dobro de duração. Toriko sobre o que mesmo? Sobre nada. O Johan odiou. Nossa senhora. Não, eu nunca vi o Johan odiar tanto algo assim. Eu perguntar sobre o que é uma piada interna nossa aqui, porque a gente falava de Toriko com frequência do mangá, né? Porque a gente fazia review dos mangás e tal da semana. E eu realmente, de verdade, sempre, toda semana esquecia a trama de Toriko. Você ficava confundindo, porque só o Dark. Porque ele não lia, né? Só eu lia. É, até hoje eu não li falar nisso. E aí eu sempre esquecia e tal do que se tratava. Ah, o cara que caça comida. Ah, tá, beleza. Mas eu sempre achei a premissa bem interessante, o traço bem legal e tal. Mas por algum motivo o Johan não gostou de nada, né? Certa. Você acha essa premissa interessante? Foi um episódio especial. Esse anime ele tá passando no mesmo bloco de One Piece, que é domingo de manhã, na TV Food, domingo às 9 que ele passa. E ele passa logo em seguida de One Piece, eles resolveram aproveitar que One Piece é o grande sucesso no Japão, que todo mundo assiste, da criancinha de 3 anos de idade até a sua vovó de 95, e resolveram fazer um grande episódio especial crossover pra apresentar Toriko. Eles estão querendo muito vender Toriko, eles querem que Toriko seja o mais novo grande hit japonês lá dentro, e eles resolveram fazer esse grande especial. Rolou também filme em 3D dos dois, que não eram juntos, mas foram vendidos juntos, né? Era um filme de um, filme do outro, mas vendidos juntos. E rolou em mangá também, um crossover em mangá, sabe? Eles estão fazendo de tudo pra transformar em Toriko num grande sucesso do tamanho de One Piece lá dentro. E diz aí, por que você tá tão revoltado com o Toriko que você não gostou? Porque o Live Jim falou de premissa. Que premissa, cara? O cara sai atrás de comida, ele quer as comidas mais... Peraí, porque você viu fora de contexto também. Você viu no especial de One Piece que rola um crossover ali, filler, sabe? Fora de todas as duas cronologias, o Luffy chega nessa ilha e o Toriko tá lá. E isso não tá dentro de nenhuma cronologia e o episódio tem que ter de filler. Mas no mundo de Toriko, o que define o status quo é a comida. O mundo gira em torno de comida, a economia é regida pela comida. E, sei lá, quando você é rico, você vai ter grandes restaurantes e... É, ele tem que caçar... Grandes parques com gourmet. Tá, mas os elementos... O legal é que você tem que caçar os bichos lá pra poder comer. É um mundo com várias criaturas, aí... vários monstros poderosíssimos que também são gostosos. E aí o interessante é você ver as diferentes criaturas e as diferentes formas que ele usa pra pegar essas criaturas e as receitas que são feitas delas depois, entendeu? E ele revive esse traço de shonen dos anos 80 pré-Dragon Ball, que é o cara musculosão, feio e bem voraz, assim. É, não tem bichonem aqui pra agradar ninguém. É, o bichonem da história aparece nesse episódio especial, e mesmo assim, ele é um bombadão, cabeludo, com cabelo muito colorido, sabe? Ele é bem anos 80 mesmo. Todos os personagens são muito anos 80. No mangá, você sente isso mais ainda do que no anime, né? Porque no anime tem que dar uma plastificada. Assim, eu não entendo porque essa revolta tão grande de Yohan Toriko. Cara, os elementos presentes nesse filme, eles existem no mangá, vão ter no anime? Sim, tem as criaturas bizarras que envolvem o porco grelhado vivo, que o porco já tá grelhado enquanto ele tá vivo. O grelhado não aparece, mas aparecem coisas do tipo. É só o que tem. Os golpes dele é garfo e faca mesmo? Sim, é o nome do golpe dele? Sim. Ele encontra os monstros tipo o Cocoala? Sim. Então, o que tem pra gostar nesse anime? Cara, como assim? Que genial, cara. Olha só, eles encontram um porco, que ele é um porco que ele tem uma grelha nas costas. Ele tá se queimando, se assando. Nossa, e aí você derrota o porco e você já tem a comida pronta. Ele tem um cocoala, que é um koala com cocô, porque eu acho que é cacau em inglês, né? É cacau? É, cocoa, é, né? Vem de cacau, é isso mesmo. Isso, ele é um koala com cacau nas costas. As pessoas caçam esses koalas pra roubar o cacau. Koala, sério? Se na vida real, rapidinho, existe um porco que tá se assando, eu deixaria de ser vegetariano, porque se o porco não se importa em ele mesmo tá se assando, então beleza, tá ótimo pra ele, né? Nossa, ia adorar, cara, você não viu, né? Velho, o porco tá lutando com todo mundo. Logo quando o Luffy chega na ilha, ele encontra uma árvore de carne. Carne da árvore nesse mundo, já assadinha pra você pegar e comer. Beleza, aí não tem problema, né? Ninguém tá sofrendo. O porco grelhado, ele não queria que ninguém comesse ele lutou pra caramba. Esse anime é o pesadelo. Peraí. Por que ele tá se grelhando, então? Porque ele é assim, porque é assim que ele gosta de ser, cara. Deixa o porco. Ele não deixou o cara tirar um pedaço das costas dele. Não deixou. Ele foi lá e lutou contra o cara. E esse anime é o pesadelo dos defensores dos animais. Eu não vou gostar. Eles maltratam todos os animais. Eu não gosto de Pokémon por causa disso. O Toriko, ele tem esse princípio, né? Que o que ele mata, ele come. Ele não mata nada que não seja pra comer. Inclusive, né, nesse episódio mesmo, ele passa por umas criaturas lá que não são gostosas. E ao invés dele lutar, ele sai correndo. Ele fala, vamos fugir, não vamos lutar. E aí pergunta por que, ele explica, né? Que ele só mata o que ele come. É, mas ele tem que experimentar tudo primeiro, certo? Então aquela autista lá que é a Claire Danes. Claire Danes não, que é a... Aquela menina... Cara, esse seu argumento não faz sentido. O que ela faz pro mundo é muito mais útil pros animais do que o que você faz. Não é? O que você sozinho faz. O que eu sozinho faço é a minha parte, que se todo mundo fizesse, seria muito melhor do que essa mulher mas faz. Mas todo mundo não vai fazer. Mas deveria, eu tô aqui fazendo a minha parte. Mas não vai. Então ela tá sendo útil e você não. Não, todo mundo também não faz o que ela faz. Algumas fazendas fazem o que ela faz. Ponto. Mas ela não criou padrão de nada, não. Mas foi uma iniciativa pra se tornar um padrão. Mas não se tornou. E o que eu faço, milhões de pessoas fazem também. Tá bem equilibrado aqui, meu querido. Eu ainda acho que ela faz muito mais útil e prático do que você faz, sabe? O que que ela faz? É autista vagabunda que todo mundo gosta dela. Ela arruma uma forma menos dolorida de matar os bichinhos, basicamente. Enquanto o Live, o que ele faz é não comer carne. Eu acho que o que ela fez é muito melhor pros animais do que não comer carne, ele sozinho. Se todo mundo não comer carne, aí beleza. Não existe uma forma humanitária de você matar outro ser vivo. Pô, eu não tô falando que é humanitário, não. Eu só tô falando que o que ela fez é mais útil. Não, eu tô falando que o povo premia ela até hoje por causa disso, por causa da sua forma carinhosa, humanitária. Sim, isso daí eu discordo também. Ela tá matando do mesmo jeito, mas ainda é mais útil. E como é que é isso? Ela chega no bichinho, aí dá um tiro nele. Não, porque assim... ela dá um brinquedinho antes pra ele brincar. É um filme da HBO. Eu falei que a Claire Danes fez ela, mas eu confundo. Tem a Claire Danes e uma outra garota que é igual a ela, que não é a Claire Danes. Quem é essa? Enfim, a... mais de uma autista? Eu tô confuso. Não, a atriz que interpretou ela. Ah, tá. É Temple Grandin, que chama. É um filme da HBO, ganhou prêmio. O filme é muito legal. É uma moça que é autista, que é um filme de superação, ela mostrando ela entrando na faculdade, escrevendo artigos, ela se forma. ela cria, ela até hoje escreve artigos e dá palestras sobre criação de gado, não sei o que, então como ela sempre foi muito avessa a pessoas, porque ela é autista, ela tem uma forma especial de se comunicar com animais, ela consegue entender o que o animal tá passando e tal, não sei o que, e aí a primeira vez que ela visita um abatedouro, ela vê que aquela confusão toda, ela fala, esses animais estão gritando de desespero, estão sofrendo, não sei o que lá, e ela desenvolve todo um sistema que é terapêutico, que os, o bicho não se desespera. De uma forma mais digna e samuraica. É, tipo, o bicho não se desespera antes de morrer, daí a carne não fica contaminada com os hormônios de medo do bicho e tal. E é isso. E a grande contribuição de merda dela pra humanidade foi ela. É muito mais útil do que a sua. Mas não, enfim. Não é. Não é, me ofende você falar isso. Eu tô dizendo que é a sua, não tô dizendo com todos os vegetarianos do mundo. Tô dizendo a sua exclusivamente. A minha é um esforço coletivo com vários outros. Quantas pessoas você já converteu pro vegetarianismo? Eu ser. Qual o impacto no mundo? É um coletivo. Cara, você tá usando uma verborragia que não faz sentido, sabe? Eu tô só quantificando a situação. Mas enfim, voltando pra Torico. É interessante que, por exemplo, esse porco que se grelha, você não pode, quando você tá lutando com ele, você tem que matar ele rápido, sabe? Porque se ele ficar muito bravo e muito irritado ali, o sangue esquentar muito na batalha, ele se esquenta muito se queima, entendeu? Então você tem que matar ele no ponto certo pra ele não se queimar. Tá. Isso faz algum sentido lá, gente. Cara, não é criativo, não é interessante? Não é, velho. Dentro desse tipo de humor shonen japonês é bem criativo, é bem legal, não, tipo. Tudo bem, mas eu tô vendo que vai ser o seguinte, cara, que nem eu vi o preview do próximo episódio. Vai ser ele andando por aí, ele vai ver um bicho e fala assim, aquele bicho deve ser gostoso. Aí ele vai lá e mata o bicho e come. Não é isso, cara. Ele sai em jornadas pra procurar comida, sim. Só que... Mas a jornada em si, ela é interessante. O objetivo dele é criar o full course do Toriko. Todo caçador de comida, todo bichokuya, ele faz isso. Ele cria do prato da entrada até a sobremesa, ele cria o seu full course pra ser usado em restaurantes, né? E vai ser vendido como o full course do Toriko, porque ele é mundialmente famoso como caçador de comida, etc. E esse é o objetivo dele, sabe? Além de provar comidas saborosas. Mas tem vilões, tem toda uma trama, não é só isso, pô. Então tá bom, então assiste aí. Assim, é uma premissa que eu não sei se fosse só isso, seria interessante, porque é sempre criativo, é sempre ou exagerado ou com trocadilho, é sempre feito de uma forma criativa as criaturas. Eu não sei se é uma trama que eu, por exemplo, vou gostar de que dure pra sempre, não sei se ela vai segurar com fôlego pra sempre. Agora, num primeiro momento, é uma trama interessante o suficiente pra você ver alguma coisa. Sim, eu não tô falando aqui também que é o meu mangá favorito, sabe? Eu tô falando que é legal, é interessante sim, não tem que ficar tão ofendido como o Johan ficou, não entendi. Eu não gostei, eu vou te falar, eu não gostei, achei fraco, achei sem graça. Você odiou, cara. Achei os personagens nada a ver, ele anda com um xota pra lá e pra cá, o moleque cozinhando pra ele. Ele não é exatamente um xota, né? Ele é um cozinheiro profissional, ele só parece uma criança, não sei exatamente a idade que ele tem. Ele deve pegar aquele moleque também, e aí é isso, cara. Não, olha só, quando estrear a primeiro episódio, a gente assiste e vê. Eu também tô falando aqui, mas eu nunca vi nem li nada de Toriko. Então, quando estrear esse primeiro episódio... Semana que vem já vai ter o primeiro episódio, a gente deve cobrir e a gente vai ter o primeiro live sobre Toriko. É, e aí o Johan vai poder, quem sabe, rever os conceitos dele. Vai que no anime isso é legal. Eu vou ver de novo, eu assisto o primeiro episódio, tranquilo. Assista, pra ver se é ruim ou não. Toriko de verdade no primeiro episódio, sabe? Então tá bom. O mundo de Toriko você vai conhecer no primeiro episódio. Ele se conheceu só o personagem, os personagens. Não o mundo onde a parada se passa. Ai, mas enfim, essa semana foi só isso. Teve uns outros animes que saíram essa semana, mas ninguém subiu. Então a gente vai jogando pra semana que vem. Tipo, que nem era nada muito importante tipo também. Tipo a temporada nova de Vanguard. Não, Vanguard continua na anterior. Ela já temporada continua? Nova de Blade. Então, aqui eu e o Johan combinamos de todo anime ruim agora. Por que você vai falar um título enorme se já tem um sinônimo pra anime ruim? Que é Vanguard. Então, porque você sabe, isso não faz sentido, sabe? Falar Beyblade, as aventuras. Não, Beyblade você pode falar que é Vanguard. Não vai chamar, sei lá, o Anichan lá de Vanguard, pô. Vanguard. Não faz sentido nenhum. Se for uma bosta, é Vanguard. Se for muito ruim e o nome for muito grande, a abreviação oficial é Vanguard. Vanguard não é ruim, cara. Então eles ainda não subaram. São muito preconceituosos. Tem Vanguard também, que não foi subado ainda, e tem Vanguard que acho que não subaram. Não, mas tem até uns animes mais alternativos, assim, tipo esse Show Monogatari, que não saiu, que pelo nome é anime sobre velhos, né? Era show, então é o pessoal com mais de 40. Não. Show Monogatari, eu ouvi falar que parece que é um anime novo, assim, que é pra toda a família, sabe? Então, esse tipo de coisa que não é mais muito pro público otaku não saiu ainda. Aqueles curtos de comédia também não saíram ainda. Tem uns 3 ou 4 que não saíram ainda. Mas que saíram semana que vem, a gente comenta. E basicamente é isso, né? Essa semana, qual o saldo? Foi assim, eu não, do que eu vi, eu não odiei nada, nem fiquei ofendido por nada. O pior mesmo então, você não viu, foi Sengoku Otome. Mais ou menos, foi Dog Days, você também não viu, então? Não é, tipo, Dog Days é mais ou menos, mas não é ruim, não é, tipo, igual a temporada passada, que teve alguns animes que realmente eu fiquei ofendido pessoalmente com aquilo, né? Tipo, Vanguard e Vanguard. E teve Vanguard também, que foi péssimo. Agora... Eles estão parecendo duas crianças, você sabe disso, né? Pra quem fala. Ah, claro, eu vejo Vanguard e sou infantil. Vocês que ficam de brincadeirinha besta, não. Agora, talvez nessa temporada, realmente, só esse que eu não vi, que foi o Vanguard, que é Sengoku Otome. Que realmente, provavelmente, vai ser um anime que, se eu, pelo que vocês falaram, né? Quando eu assistir, eu vou odiar. Então, mas pelo que eu assisti, eu gostei. Você não precisa assistir, não, cara. Não perde tempo, não. Sengoku Otome eu não aconselho pra ninguém, não perca seu tempo. Me chamou mais atenção Tiger Bunny e o Iroha, Hanasaku Iroha. É, o Nichijou eu gostei muito, mas aquele negócio, é uma forma que a gente já conhece. Então, no sentido de coisas surpreendentes que chamaram a atenção, foi o Tiger Bunny e o Iroha mesmo. E o Nichijou, no geral, como anime em geral, é ótimo por causa da animação, por causa do humor. Mas que é um humor que a gente já conhece, de qualquer forma. Enfim, chamou a atenção, assim, foram episódios que, assim, cada um surpreendeu por algum motivo, né? Quer dizer, o X-Men surpreendeu por ser uma parceria Madhouse e Marvel, que foi legal. O Oretachi surpreendeu, porque foi um anime de calcinha. Mas que foi interessante. Então foi um começo surpreendente, positivamente falando. Sim, o meu saldo, basicamente, tirando Sketch Dance, que todo mundo sabe que eu sou fanzoide, os três favoritos foram Nichijou, Hanasaku Iroha e Tiger Bunny. Foram os três que eu mais gostei na temporada. Provavelmente são os três que eu vou continuar assistindo junto com Sketch Dance. E eu devo continuar vendo Dog Days e Oretachi só na curiosidade. X-Men, talvez eu deixe alguém pra ver pra mim, tipo você. X-Men, eu vou ver. E aí você me conta, se continuar legal, eu assisto depois que acabar, alguma coisa assim, sabe? É. E, em geral, eu só não recomendo pra ninguém Sengoku Otome. No caso de Dog Days, Oretachi e Tsubasa, e X-Men também. É interessante você ver só de curioso, porque pode te agradar ou não. Não é aquela coisa que com certeza não vai te agradar, que é o caso de Sengoku Otome. E o meu saldo basicamente é esse. E você, Ivan? É a mesma coisa. Tem esses, os três que desses que a gente falou que mais chama atenção, foi o Nichijou, o Tiger and Bunny e o Sketch Dance, que eu acho que foi os que mais chamaram a atenção mesmo. E o Hanasaku Iroha também, né? Os quatro, na verdade. E aí o resto é isso aí que você falou. É o que você falou mesmo. Umas coisas lá embaixo, outras abaixo, na média. E vamos ver. Vamos esperar pra sair o resto. Mas você concorda que o nível... Você que acompanha a anime semanalmente um pouquinho mais de tempo do que a gente. Você concorda que essa semana, pelo menos, foi bastante forte? Quase tudo era minimamente bom? Na temporada passada, já nos primeiros episódios, tiveram vários animes que me pegaram assim, de cara, assim, que já me seguraram, entendeu? Que eu já fiquei fã na hora. Essa temporada, fora o Nichijou, não teve nenhum assim. Eu gostei do Hanasaku Iroha, mas tem que ver o desenvolvimento. O Tiger and Bunny também tem um espaço, assim, dá pra ele ficar ruim se os caras não prestarem atenção no roteiro. Então, tipo assim, teve bastante coisa, elas foram bem equilibradas, mas não teve nada, assim, extremamente bom, assim. Não teve nenhum Star Driver, não teve nada, assim, do tipo, entendeu? Nenhuma bomba, nada muito bom. Não teve, sabe, um Fractale, não teve um Madoka, não teve nada assim. Peraí. Quase vários animes dessa temporada estão no nível de Fractale, cara. Vou com calma. Posso falar de Star Driver, beleza, Madoka, beleza, mas Fractale tá no nível, pô. Olha que eu achei o Fractale muito bom, eu gostei. Mas é que é isso, é gosto, né? Principalmente é gosto, né? Eu concordo com você que essa temporada veio mais equilibrada, veio com os títulos legais, assim. Eu acho que, assim, pra uma indústria que está decadente, onde quase tudo é porcaria, etc., a gente teve praticamente tudo de minimamente interessante, né? Acho, assim, que pela quantidade de títulos que vão estrear, tem bastante coisa mesmo. Tem pra lá, se você for contar até com os ovos e tudo, tem pra lá de 30 títulos pra estrear só nessa temporada, você pode dizer que tá satisfatório, assim, tem bastante coisa legal. Pode acontecer essa semana ter sido ótima, semana que vem ser de porcaria, né? Falando, tipo, tem 30 títulos, mas só porque esses 5, 6 primeiros foram bons, vai ver que o resto é tudo merda, né? É que, assim, pra próxima semana tem aquele tal daquele Blue Exorcist. Tá todo mundo falando que vai ser bom pra caramba, que o mangá é bom pra caramba. Que é um shonen que todo mundo comenta que é legal. Tem A-Channel. Tem o novo do Noitamina. Os dois novos do Noitamina. E saca só o nome do anime do Noitamina. Anohimitaha Hanano Namae Wo Boku Tachi Wamada Shiranai. Eu espero que eu não precise abreviar isso pra Vanguard. E tem o dinheiro da alma e a possibilidade do controle ser. The Money of Soul and Possibility Control. É isso aí, da Tatsunoko. Possibilidade de controle não, controle da possibilidade. Da Tatsunoko, que vai sair pra... Mas enfim, e tem o Yu-Gi-Oh! Tem a temporada nova de Yu-Gi-Oh! Também. Ah, sim, é. Ou seja, temporada nova de Vanguard. Yu-Gi-Oh! Zexal. Ai, ai. Semana que vem a gente comenta... Não, Yu-Gi-Oh! É Yu-Gi-Oh! Mesmo, já é uma ruindade própria, assim, já é. É todo um nível de porcaria diferente, assim. E o Beyblade, que é Metal Fight Beyblade 4D, imagina, hein? É, eu considero é mais uma que dimensão de todos esses que vocês estão chamando de porcaria, a maior porcaria com certeza é Beyblade. Cara, pelo menos a gente não tem nada novo de Bakugan saindo. É uma grande coisa. Não tá saindo porque a temporada de 52 episódios estreou ano passado. Ah, tá passando ainda. Ah, tá passando ainda. Então cala a boca, então. Falei pra mim. É isso. A semana que vem também é só review. Talvez ainda sobe um pouquinho pra um bloco no terceiro episódio. Já que essa temporada tá muito movimentada, muito cheia de coisa. Rola um bloquinho de uns 15 minutos aí no terceiro programa. As pessoas mandaram a chocaveirinha, né? A gente falou de brincadeira, achando que o povo não interage. Manda, né? O povo não interage mesmo, a gente falou mais de brincadeira, mas até que a gente recebeu 3 caveirinhas. Muito legal. 3 caveirinhas vão estar aí no post. Deixa eu dizer que o nome do pessoal, peraí. É do Paulo Ribas, que é o amiguinho do Johan. Yeah. Da Sara. Da Sara, eu não faço ideia como é que. Uriela. Sara Uriela. Uriela. Uriela Ha. Se fosse em índio, seria Uriela Ha. A Sara Uriela Ha. E o Nolasco, Gaspar Nolasco. E desenha bem pra caramba, ele tem o DeviantArt dele. E ele se ofereceu pra ser nosso escravo, então. Desenha muito bem o Nolasco, ele tem o DeviantArt que é muito legal, cheio de. Ele desenha, acho que finaliza super bem e tal, super legal. Tipo, fazer um desenho do Darko com Vanguard, assim. Ele jogando Vanguard. Nossa, cara, ia fazer um pôster. Um desenho do Darko Moe. Enfiando Vanguard no rabo. Enfim, vai estar aí no post o desenho do pessoal e o link pro DeviantArt aí do Nolasco, que vale a pena dar uma olhadinha e pedir coisas pra ele. É, tá dizendo todo mundo aí. Peço que ele faz. Não vou falar isso não, senão ele não vai fazer pra gente quando a gente pedir. Tudo de graça. Fala com ele que você ouviu a recomendação do J-Cash, aí ele faz de graça pra você. Sit down.